Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvintes do Magicante, está começando sua dose quinzenal de capirotagem, ocultismo, esoterismo e hoje, para a gente falar sobre a cultura pop, mas não qualquer cultura pop, a gente vai falar sobre filmes. Isso que tá aí na boca da criançada, vários filmes, o pessoal tá falando de Vingadires e a gente vai falar sobre filmes do capiroto. Meu nome é Andrei Fernandes, esse que sempre está na berola dos assuntos aqui da mesa. E pra me ajudar, temos aqui ele, tal qual Buda, com um biscoito na testa, Marcos Keller. Bollywood produz os maiores filmes esotéricos, místicos e de iluminação espiritual, porque eles têm a sabedoria hindu. É hindu, né? Ah, tá. Tá sabendo legal. De bilhões de anos. E... quem tem sabedoria são os hindus, não é o Keller. É, exatamente. E temos aqui ela também, nossa queridíssima influencer Juliana Ponzilota. Todo caminho é o certo. Tudo poderia ter sido qualquer outra coisa e seria igualmente importante. Oh, de um dos meus filmes preferidos. Ah, Emanuele no espaço. Óbvio. Adoro Emanuele. E temos aqui ela também, Liv Andrade. Se tudo no universo é possível, vocês já pararam pra pensar que em algum universo nós somos a ficção e os Vingadores são a realidade? Não fala isso, que o nerd médio, ele vai agora a calça dele tá até molhada. Essa é a interpretação de Copenhague, na verdade a ciência prevê. Ah, é? Eu só vou lá comer chocolate. Impressionante, né? Cada um tinha. Você podia estudar física quântica em vez de comer chocolate, seu arrombar. Exatamente, por isso que eu sou gordo. De chocolate você é gordo de conhecimento. Sim. Perfeito. E de chocolate também. É, e você é o Vinícius Ferreira, né? Sou. Tá bom. É, e temos aqui também Rodrigo Grolla. O maior filme de artes marciais que existe é Kung Po. É bom mesmo, hein, velho? É bonito. Pô, mas eu não falei qual que é o filme mais iniciático de todos os tempos. Qual? Velozes e Furiosos. Ah, pronto. Então, tá. Então vamos falar sobre filmes esotéricos ou não tão esotéricos assim, logo depois dos recadinhos e a gente já volta. E chegamos aqui agora na área de comentários do Magicando pra você. E já iniciamos aqui com os contatos do Magicando. Mas não apenas um contato normal, porque você sabe que com você escrevendo um e-mail pra contato@magicando.com.br, lembrando que é com CK, você sabe que você entra em contato com a gente pra pedir orçamento, pra qualquer coisa que você quiser, mandar alguma mensagem e tal. Lembrando a todos que a gente não, enfim, tá com um pedido de ajuda espiritual, a gente não tá ajudando ninguém, tá bom, gente? A gente não tem essa capacidade nem essa pretensão. Então, é algo relacionado a podcast, algum feedback mais discreto e tal, que a gente prefere até que você comente pra adicionar coisas. É o que a gente prefere, porque aí você adiciona na discussão e deixa o podcast imortalizado ali como um pós-episódio nos comentários, tá bom? Então você sempre opte por lá no site do Magicando e você escuta a gente. Mas, se você quiser mandar coisas pra gente, cartas físicas, se você quiser mandar bebidas, acho que dá pra mandar pelo correio, né? Com bastante cuidado, né? Enfim, se você quiser mandar coisas físicas, presentinhos para os membros magiqueiros, você manda pra nossa caixa postal, que é Magicando com CK, Caixa Postal 27014, CEP 0407-970, São Paulo. Com esses dados, vai chegar aqui na nossa casinha, na nossa Magic Fest Reunion. E, enfim, a gente vai... pode gravar coisas, a gente tá com o Instagram legal, então procura aí Magicando com CK também no Instagram, que a gente tá fazendo vários conteúdos legais. Então, fica aí a dica pra você querendo entrar em contato com a gente ou não. E agora a Penumbra Livros tem um recadinho pra você. O Vinícius mandou avisar que vão acontecer dois eventos super bacanas que estão ali correlatos ao Magicano. O primeiro é um workshop de magia do caos. Isso mesmo, só que não é um workshop do Magicando, é um workshop do Kalen. Pra quem não sabe, a gente sempre elogia, não só aqui no Magicando, como também lá no Mundo Freak, os parceiros, né? Parceria, enfim, não, a gente não tem nada oficializado, né? Mas é uma parceria de comunidade, né? A gente se reconhece, a gente gosta bastante do trabalho um do outro, que é a galera lá do Kalen, que grava, vez ou outra, aí o Foco de Pestilência. Por favor, galera, por favor, periodicidade aí, hein? Eu sei que vocês estão aí com projetinhos pra voltar com tudo. Então, ó, fica a dica aí, Foco de Pestilência também, podcast de ocultismo pra debater telemices, né? E outras cositas mais. E pra quem não conhece, o Kalen é uma escola moderna de magia e bruxaria, tal qual Hogwarts. E o Kalen, ele é especializado em prática. Então, pra você que tá com receio de sair do sofá, não sabe por onde começar, o próprio Vinícius, ele vai ministrar aí esse workshop com a metodologia já testada e aprovada por vários outros alunos do Kalen. Um workshop de magia do caos. Você quer ser um caoísta? Sai da punheta. Tem um milhão de coisas que você pode fazer? Vai lá, corre. Eu vou deixar o link aí pra vocês no post desse episódio. E o segundo evento vai acontecer, o evento aberto da IOT na América do Sul. A IOT, a Iluminados de Thanateros. E esse evento vai ser maravilhoso. Vão ter palestra dos membros, inclusive o cara que trouxe a ordem pro Brasil, o Vinícius, o lendário Frater AD. Lembra dele do episódio do Esper? Que a gente brincou que ele parecia o Vladimir Brista? Você pode ver isso ao vivo lá. Enfim, e cara, promete muito. Existe um pacote padrão só com palestras e um limitado com rituais. Então, ó, corre também, vou deixar o link aí pra você já garantir seu ingresso. Ambos os eventos vão acontecer no mês de maio, todos em São Paulo, tá bom? Então, paulistas, vocês querem adentrar aí no mundo da magia e bruxaria de Hogwarts? Vocês entrem em contato aí com esses dois links e bora lá, o que mais você tem afinidade, né? E IOT, inclusive, enfim, conheço muita gente que tá prestando teste pra IOT, parece ser uma ordem super bacana, e tô sempre de olho, né? Tô sempre de olho aí, e o Vinícius falou que, ó, do balacobaco, hein? Então, antes de mais nada, bora lá falar sobre filmes e séries de TV, aqueles que mexeram com a gente de alguma maneira. Então, bora lá pro podcast. Vamos falar sobre filmes, né? Só que é bom a gente deixar bem claro que provavelmente, nobre ouvinte, que já provavelmente tá aí com toda a sua cinegrafia do David Lynch, toda a cinegrafia de Jodorowsky, todas essas porra todas aí... Jodorowsky, hein? Jodorowsky. A gente não vai falar dessas porra aqui não, porque aqui a gente vai falar sobre cinema sério. A gente não vai falar sobre essas porra não. Não, brincadeiras à parte, acho que merece todo um podcast à parte a gente falar sobre o cinema esotérico per se. Tanto que aqui na nossa categoria que a gente montou de pauta, a gente deixou bem claro que são filmes muito legais que a gente não assistiu. Então a gente precisa fazer o nosso deverzinho de casa pra enfim, pra assistir e fazer pra vocês e tal. O que a gente vai fazer é citar filmes que ou tem o assunto abordado, mesmo que por cima, que a gente pode tirar alguma coisa, ou então filmes que não tem nada a ver com aquilo, mas que a gente força um pouquinho de barra e fala que são filmes herméticos. Se a cabala pode, a gente pode também. Essa é a regra. O negócio é... O filme não é dizer que tem a ver com cabala. Ele fala que é gnóstico. Gnóstico, é. Ah, a parada é gnóstico. Abraço pra galera do Singlas. Beijo isso. Mas eu já vou, antes de qualquer coisa, a gente puxar um listão, a gente falar nossas opiniões e tal, que cada um vai defender. O que é cinema? Quem sempre começa. Cinema é uma arte, a película, né? Grande cinema. Eu gostaria de saber de vocês, assim, na caminhar mágico de vocês, filmes já te tocaram de maneira espiritual, de alguma maneira, mesmo ele não tendo aquele assunto? Não. Já. Sim. Já. Não. Porra. 3-2. Você, Andrei. Andrei, desempata. Não tá empatado. Ah, não tá empatado. Talvez ele empate. Atenção ao que você vai responder, porque você chora vendo anime. Se você disser que nenhum te tocou... Eu só choro vendo hentai. Você não, Boku diz por pico, onde. Pela pica. Não diz por onde. Boku no Pico, procurem saber. Você, qual é o filme do... Picorico Seijin. Picurico Seidin. Se você nunca chorou no filme, você chora nesse. É, se chama Funk Forest, Koinomori, 2005. Funk Forest? Não, esse é o... Não, não. É funk, é funky. Não, vocês estão falando a vozinha, de hentai, a vozinha da Juma é fantástica. Funk Forest? Vocês estão falando de hentai, de repente eu tenho de funk. Mas tem o Picurico Seidin. Vocês estão muito me zoando, mas foda-se. Cara, eu gosto muitas vezes de analisar o filme e dar aquela explosão de cabeça quando eu tento encaixar ele em algum aspecto de vida. Ou então, por exemplo, muito dessa questão gnóstica, né? Que às vezes eu vou muito por esse lado, assim, do tipo, no meu ponto de vista, de visão de mundo, assim. O mundo é uma merda, então tem. Acho que o ideal é a gente se libertar dessa merda de alguma forma. A revolta, né? Adolescente. Exatamente. Não, mas eu sou eterno. Mas aí tem uma diferença entre o filme te tocar emocionalmente e você fazer uma avaliação mística dele. Ah, mas eu faço uma avaliação mística. Avaliar misticamente, eu avaliei quase todos. Mas foi isso que eu perguntei. Não, você perguntou se algum tocou. Se tocou. Não. Tocou espiritualmente. Eu não falei emocionalmente. Oxi. Eu acho que, assim, avaliar de forma mística... Eu até gosto de às vezes, de fazer uma lista de alguns filmes que tenham temas relacionados e parar. Puta, agora eu vou ficar um mês assistindo só esses filmes. Mas você sentiu que, tipo assim... Ah, não... Revolucionou minha vida. Não, revolucionou a vida. Cara, revolucionar a vida. O que revoluciona a vida é pagar primeiro boleto, arranjar emprego, casar, primeiro divórcio, filho, morte da mãe. É, amante é foda. Isso aí é o que revoluciona a vida. Agora, filme é foda. Mas eu digo assim, nunca teve um filme que você tava lá, aí você falou, caralho, aqui tem uma mensagem cifrada, tem um arcano secreto. Arcano velado aqui, pra mim. Esse aqui é o caminho. Sério? Não. Cara, eu vejo arcano velado em placa de carro. Imagina, cara, eu também vejo um monte de arcano velado, mas nada disso muda a minha vida. É. Sim. E quando você vê o arcano pelado? Mas nenhum deles. Aí é foda. Arcano pelado? Sabe onde? Não é frequente. Na Funk Forest. Na Funk Forest. Mas nenhum deles foi direto pra você? Que você falou, caralho, isso aqui... Acho que não, cara. Eu fico com o Keller. Já teve filme que eu peguei assim, caralho, eu preciso revisitar... O que eu tenho pensado enquanto realidade. Você lembrou isso? Eu acabei de lembrar agora que o ouvinte do Twitter zoou a Lívia. Falou assim, mesa do Magicando. Ah, aí a Lívia. Não, porque eu sou sinestésica. Todo episódio. E eu respondi com, deixa a Lívia. Seus fias da puta. Deixa não, tá liberado o Olivia. Eu só explico da sinestesia porque eu imagino que tem pessoas, Lívia, chegando nesse episódio. Você tá dando razão pra quem? Para, foda-se. Continua. Ok, vamos lá. Não, precisa se explicar assim. Agora eu quero a explicação. Por que você faz isso, Lívia? Eu faço isso porque eu tento te ajudar, Andrei. Eu tento ser uma pessoa boa. Já que vocês não querem, você é uma fila da puta. Tá bom, entendi. Mas, cara, isso é muito interessante. Assim, tocar espiritualmente, eu falo, tipo assim, não é nenhuma transformação espiritual, né? Mas tem um filme que tu fala, tu termina e tu fala, caralho. E que, de certa forma, pode até mudar um pouco a sua perspectiva de universo. Eu tô falando algo mais nesse sentido. Pra você, Kelly, cita aí um exemplo. Se é que você pode citar um. Posso citar vários. É, mas eu pedi um. Só não me vem nenhuma mente, mas... Não, você quer ver uma parada legal? É que, puta, eu sou foda de falar. Porque tocar emocionalmente, por exemplo, uma paulada de coisa me toca emocionalmente. Eu choro em comercial de margarina, assim. Mas tipo... você faz igual o Kussa, que o Kussa falou que ele não chora em filmes. Ele falou que, eventualmente, ele soa pelos olhos. Não, porque o Kussa tá... Kussa, você tá me ouvindo. Kussa, isso aí é pose de Viking Machão? Pose de Viking Machão? Mas a gente sabe que o Drink Horn tem dois lados que pode ser utilizado. E continuando. E aí, qual é que é a parada? Um vai pela boca, outro vai pelo cu. E aí, qual é que é a parada? Eu já aconteceu... Porra, eu tava lendo o HQ que eu peguei com o Vinícius, o... Cangaço Overdrive. Cangaço Overdrive. Aí, no fim, tal, quando tem toda uma parada, o cara tá se levantando. Tem uma parte no final lá, que é todo um levante, assim, uma mensagem de esperança, de vamos pra cima e tal. Eu tava no trem quase chorando, caralho. Eu tenho um exemplo. Então, me toca fácil. Que é uma história engraçada. Contei no Twitter esses dias. Fez 20 anos... Não vou falar do filme agora. Fez 20 anos de Matrix, né? Sim. Essa semana passada, se não me engano. E aí, quando eu fui assistir Matrix no cinema... 1999. Era uma... Sim. Eu não entendi Matrix. É uma música. Gostosa, fui... que era a parede. Piroca pelo telhado. E o de menor que entorta a colher. Quando eu fui assistir Matrix... Eu fui assistir com um garoto lá da minha sala. Que a gente... Ou seja, não assistiu Matrix. Era dois... Então... os dois estavam num tereteté, mas os dois eram muito nerd, muito tímido. Aí a gente entrou na sala de cinema. Pagou a luz, ele segurou a minha mão. Eu falei, eita, é hoje. Ia ser meu primeiro beijo. É porque todos sabemos que o cinema é um motel do adolescente, né? É. Acontece tudo na mente dele, né? O filme foi tão... Às vezes não. Às vezes não. Às vezes não o quê? Eu perdi. O motel do adolescente ou o cinema? Não, tudo na mente deles. Às vezes não é só, às vezes não é só na mente que acontece. Ah, tá. Deixa a Ju falar, gente. A Ju é muito nerd mesmo. Ela tá lá lembrando. Nunca pensou em utilizar o cinema pra isso. Não, deixa a Ju falar. Aí, o filme foi tão assim, tipo... Com a cabeça, que os dois terminaram. Acendeu a luz. Tava os dois assim, de mãozinha dada, olhando pra tela. Um olhou pro outro. Caralho, a gente precisa conversar. E a gente ficou conversando sobre o filme. Não ficou. Ai, meu Deus. Aí, depois eu acho que rolou uma vergonhinha do tipo, nossa, mano, tipo, tava tudo pra poder acontecer. Os coleguinhas arranjaram assim, não, a gente compra ingresso, se não tem... Não aconteceu nada. Eu acho que ficamos tão com vergonha que nunca mais falamos sobre o assunto. E a mensagem final é, devia ter visto o filme do Pelé. É, se fosse, quisesse dar umas beijocas... Assim. É pra isso que serve o furo. Mas, deixa eu falar uma coisa. Tá vendo? Deus castiga. Estudar o Matrix foi porque eu tinha, numa época da vida, começado a ver esses negócios de capirotagem, tinha parado, e foi o Matrix que fez eu retomar. E aí eu fui ler as coisas que contavam sobre o Matrix e foi ali que eu retomei meu estudo mágico. Então, olha, não aí. Beijei, mas olha, fui estudar o Lack Nerd. Você beijou os lábios de Satã. Sim, provavelmente. Perfeito. Foi ruim pra você? Ou boga. Sim. Ah, é o verdade, ósculo, é o ósculo no boga, é verdade. Foi ótimo. Mas foi ótimo. Lívia, você é sinestésica? Dois filmes. Um que até hoje vejo repercussões, que era... Brilho Eterno por um Momento Sem Lembrança. Gosto. E um filme que eu saí, não estava com nenhum peguete, mas eu saí na mesma situação que a Ju falou, tipo assim, caralho, foi Advogado do Diabo. Advogado do Diabo é bom, hein, mano? Puta que pariu. Advogado do Diabo, eu saí, eu, caralho, será que dá pra comprar outro ingresso pra eu ver de novo? Na próxima Milton. Sessão. Bom. Eu lembrei de um que me bugou. As Branquelas. Não, nem foi. Eu não vi As Branquelas. Ai, Vinícius. Eu também nunca vi As Branquelas. Ai, nunca. Meu, eu vou ter que fazer a sessão esotérica com As Branquelas com vocês? Por favor. Running Away, Sim. Downtown, a herança do Mr. Deeds. Isso é legal. Aquilo ali é a Assunção Forma-Deus do Parece Homem Branco, da Mulher Branca. Ah, tá. Entendeu? É, vale. Vai. Waking Life. Waking Life é bom pra caralho. Então, Waking Life eu nunca vi, o Vinícius. É bom pra caralho. Há algum tempo falando, você precisa ver esse filme? Ou não, talvez você pire de uma eu vez. Eu acho que você vai ligar esse filme e você vai aparecer na tela. Então, eu fui ver esse filme quando eu saía com a galera da Letras, né? Uhum. O pessoal muito do filme francês e tal. E eu tava esperando ver um filme merda qualquer. Eu tava indo pela companhia da galera. Aí eu, tá, vamos ver filme ruim, né? Ah, mas o filme é todo uma animação. Ah, tá, beleza. Foda-se. Fui ver o filme e... Caralho. É bom, caralho, velho. Que porra é essa? Tem inteiro no YouTube, viu, ouvinte? Tem? Inteiro. O filme anterior que eu vi antes de ver o Wake Life, só pra vocês terem uma ideia da minha expectativa, era, perdoe meu francês, do morro, Les Invasions Barbares. Olha aí. Uhum. Uma bosta. Imagina. Uma merda! E você agora? Cara, o único filme que eu eventualmente acabo assistindo de novo, e eu até tentei fazer um estudo de tarô com esse filme no Tarola, é o Árvore da Vida. Ah, é bom. Que também é um filme muito bom, que eu fui assistir também, tipo... Árvore da Vida é o da família? É o da família. Ah, não, não é o da família que eu vi. O que eu vi é um que eu confundo com esse, que eu acho que é... A Fonte da Vida. A Fonte da Vida. Não, o Árvore da Vida é o da família, ele é bem abstrato, assim, cara. E ele tem um monte de coisas simbólicas ali no meio. E um outro também, que eu até reassisti recentemente, faz um tempo que eu tava querendo assistir de novo, e eu achei lá, enfim, é o Revólver. Cara, Revólver me explodiu a cabeça também, porque não é isso tudo, não. É bom pra caralho. O CD do Beatles é muito bom, meu preferido, inclusive. Eu prefiro o Rubber Soul. Cara, é um filme. Qual é o nome do ator? Jason Statham. Então, o filme do Jason Statham, você assiste pensando assim, ah, o cara é ex-militar, tá escondido em tal lugar, tá lá, vai lá, vai quebrar todo mundo, uma coisa assim meio... Mas o principal do Steven Seagal. Não, Peter Petrelli. Tipo Steven Seagal, você pensa que vai ser um filme do Steven Seagal moderno, e de repente o filme explode na tua cara e tu fala assim, quem estou, onde sou? O que porra é essa que eu estou vendo? Eu tô confundido com outro filme do cara, que é o Rock'n'Roller. Não é o Rock'n'Roller. É aquele não, que o Revólver é legal. Revólver é foda. Sabe qual que vocês estão lembrando? De metáforas de xadrez no mundo. Não, teve um que foi foda pra mim, assim. Pequeno Keller, adolescente, né? Clube da Luta. Clube da Luta é um clássico. Esoteríssimo, e tem aqui todo aquele rolê do... Queria matar um panda, todo panda, né? Dá um tiro na cabeça de cada panda que não transa pra poder salvar a própria espécie. E respirar fumaça e destruir uma coisa bonita. Porra, cara, todo esse rolê assim, aquilo falou no âmago da minha alma. Muito bom, muito bom. Aquilo me marcou de uma forma assustadora, cara. Mas eu acho que os livros do Palahniuk são muito mais chutes nos colhões do que os filmes. Sim, são mesmo. Sim, total. É, um livro que me marcou demais por um âmbito mais ou menos foi o Donnie Darko, né? O livro? O filme? O filme. Não tem livro. É que você falou livro. Eu falei livro? Falou. Tem o roteiro em livro. Mas saiu o roteiro em livro, né? É do Pelado, inclusive. Outro que eu nunca vi, que todo mundo fica falando assim, como assim? Você nunca viu? Assim, Donnie Darko. Modéstia à parte, porque tem uma galerinha de internet que fala, não, Donnie Darko é uma maravilha da sétima arte e tal. Eu acho que é um filme que ele tem vários defeitos e tal, é um filme que não é pra todo mundo, e não é pra todo mundo, tipo, porque é muito genial. Não é pra todo mundo porque, enfim, tem coisas ali que às vezes não vão tocar certas pessoas e... Mas me tocou na época, então por isso eu reconheço ele. E, cara, e foi do caralho, assim, quando eu... Você é sinestésica, Libra? Quando eu assisti, eu fiquei louco. Eu peguei a versão do diretor, fui saber do livro, tive ideia de fazer episódio do podcast. Vale. Episódio vale. Sim. E ele é muito bom. E mexe muito com a questão, por exemplo, fazendo um paralelo com o episódio nosso, aquele magia de tempo, né? Eu acho que dialoga muito com a fluidez da nossa realidade, né? É que ele também não... Ele é um projeto estético, tá ligado? Tipo, ele tem furos de roteiro pesados, sim. Mas ele é todo um projeto estético de questionamento da realidade, de abrir com a doideira, assim, que ele é bacana, pra mostrar que é a realidade fluida, como o André mesmo tá falando. Sim. E tem aquela música muito boa, né? Familiar Faces in My Place. Ah, que é uma cover do Tears for Fears. É My Word, não é My Word, não é música. Não, é Mad Word. Agora, uma coisa que você não deve fazer com o Donnie Darko é assistir a sequência, que é o Samantha Darko. Porque é horrível. Eu assisti a sequência. É Darko. Esse vai ser um abraço, hein? É a irmãzinha dele. É uma merda. Mas sabe onde eu assisti esse? No finado, fórum do Rapadura Sucarada. Fórum de agrupamento do Rapadura Sucarada. Finado Farra. Tinha lá vários bagulho pra download. Assisti lá, é um lixo. Muito bom. Horrível, cara, horrível. Péssimo. Então, acho que o ouvinte já teve uma vibe do que a gente vai falar aqui. Então, assim, vamos citar aqui um passant. E mais do que qualquer coisa, gente, vai ser um podcast lotado de spoiler, tá bom? Eu não vou me segurar aqui com o pessoal. A gente vai estar liberado. Anotem aí nos caderninhos pra vocês verem os filmes. Talvez te toquem, talvez não. O Andrei vai colocar a minutagem de cada assunto pra você. Link no post. Pra você ir direto no minuto. Se a gente fosse organizado, né? Mas cara, André, o assunto do outro. Inclusive, quem vai fazer essa minutagem vai ser o chefe secreto ali. Tadinho. Não vai ser. Não tem polegadas opositores. Exatamente, vai na latida. Então eu vou puxar o primeiro filme aqui e vou colocar pra mesa discutir também. E já vou puxar roubando a regra, porque é uma animação. Tá, qual? Ué, tinha alguma regra proibindo a animação? Não sei, mas você é chato. Animação é filme. Viagem de Chihiro. Muito bom. É bom. Muito bom. Muito bom. E porque ela tem aquela discussão com o shintoísmo muito forte também, né? Sim. É um... Tem toda uma discussão de que tem um quê de social, de, na verdade, ela estar numa casa de prostituição. Sim. Não, aí ela estava. Aquilo ali era um prostíbulo japonês, medieval. Tem outro filme que é exatamente assim. Sucker Punch. Layers dentro de layers. Ué, cara, Chihiro também. Não. Vamos continuar o Chihiro depois. Depois a gente não vai pro Sucker Punch. Não, eu gosto do Sucker Punch pra caralho. Mas isso é um problema mental seu. Sim. Vamos pra frente. Porque o que acontece? Videoclipe. Tem algumas. Exatamente. Tem algumas coisas muito legais no Viagem de Chihiro, que é. Essa ligação com o shintoísmo é muito legal, né? E tem algo que conversa talvez muito com o Ocidente, né? Que a perda do nome é uma coisa pro filme, né? Sim. Então é algo muito relacionado à identidade e é um filme que ele se coloca muito na porque assim, eu acredito que muitos dos filmes que a gente vai citar aqui, eles têm toda essa pegada esotérica e tal, mas que eles também dialogam com setores do nosso dia a dia, da nossa vida. Ele é um filme que ele se situa exatamente no ponto de crescimento da criança pro adolescente, né? É um filme de amadurecimento. É quando o mundo expande, né? Aquele momento em que a criança percebe que ela pode sair da rua, tá ligado? Que tem um mundo além da rua dela. Sim, exatamente. Qual é o nome que dá? Isso tem um nome pra isso. É Adolescence. Não, não. Tem... Não, achei que era o filme. É Tipo como se fosse uma jornada do crescimento, mas enfim, não tô sabendo. Nem entendi, eu entendi a vibe. E aí, no filme, né, uma bruxa, né, que é a que comanda esse prostíbulo, né, essa casa de termas, massagens. É o filme de Coming of Age. Coming of Age, é isso. Então, é uma bruxa que comanda e tal, e ela tem uns serviçais que são meio escravinhos dela, né? E a forma dela escravizar esses serviçais é roubando o nome deles. Porque quando você rouba o nome, né? Você perde a sua essência, você perde parte da sua essência. Isso de maneira literal no filme. Isso é tipo quando você fala assim, alguém chega em você e fala assim, você é menina bonita? Porra, alguém chega em você e fala assim, você tem jeito pra ser modelo na Europa. Deixa aqui o seu RG e o seu passaporte comigo e você acaba na Turquia. Tá ligado? É isso aí. Aqui na Europa. Teve novela disso. Olha aí. Teve novela disso. Fala aí. E essa coisa, galera, tipo o cafetão que fica com os documentos, essa parada. Deve ser. E, cara, eu acho muito legal, né? Porque muitas vezes a gente cita aqui, tem aquela fala do Liberno, não lembro se é do Liberno, mas acho que é daquela, o topo da montanha dos meus eus mortos, né? Página 249. E eu acho que dialoga muito bem, porque quando você, no filme, como tem essa jornada de amadurecimento, é meio que um diálogo com, ela não sabe mais quem ela é, ela não mais se reconhece como a figura dela mesma, né? E ela precisa buscar o que tem além disso, o que tem de novo, ela precisa conseguir ressignificar o próprio nome, né? Você sabe que tem uma outra coisa bacana nisso, que hoje em dia a gente perdeu um pouco, né? Mas existem linhas de magia que o nome é uma coisa muito poderosa. Uhum. Sim. Né? Hoje em dia a gente perdeu. Inclusive, é muito comum que você tenha, por exemplo, três nomes. O nome de batismo, o moto, que é o teu objetivo, e um nome secreto, que é pra proteger os outros dois, assim, saca? Muito normal você ver algumas linhas que tem isso. O moto é teu apelido de objetivo, né? Na vida. Tipo, do... É teu nick. Teu nickname dentro da ordem. É o tipo, nome que Crowley você aceita, com né? Crowley começou com Perdurabo, né? Perdurabo. Sou o grande Perdurabo. Cuidado. Então... E isso é bacana, porque tem essa questão do poder sobre o nome, né? E eu acho que o Hayao Miyazaki, que é o diretor do filme, que também é responsável por diversos outros do estúdio Ghibli, ele tem uma coisa nele que eu acho impressionante, que é toda vez que você termina o filme com saudade dele. Você termina um filme, cara, do tipo, cara, eu conheci um universo que ele é tão grande e é uma pena que eu esteja encerrando a jornada agora. Que merda que isso é um filme, não uma série. Exato. Sim, curto. Tipo... E mesmo assim, ele é grande, né, cara? Você uhum. assiste ele, tipo, ele não tem 2 horas, ele tem umas 4, né? Você assiste assim, quando você tá vendo, você fala... Mas é gostoso, não é... Não, não é pesado. Tipo, você sente que tem um tempo... é da narrativa asiática que é mais arrastada pra gente, que tá acostumado com Michael Bay. E não tem inimigo, né? Não tem um inimigo. Tem antagonista, tem interesse diferente. Tem aquele bebê gigante. O sem rosto, né? Do fantasma? É o fantasma sem rosto, né? Cara, teve uma vez que eu peguei um metrô na Central do Brasil, domingo, às 2 da tarde. Eu me senti exatamente naquela cena de ficar olhando pro fantasma sem rosto. Do lado. Dentro do trem. E aquela viagem que não acaba. E ele tá tentando te vender paçoca? Não. Porque ele é Central do Brasil. Ele era uma velhinha. Central do Brasil era uma velhinha carregando um galo do lado. Exato. Não, eu queria citar só pra gente abrir aqui. Mas de oculto mesmo não tem nada, né? Só a relação com o xintoísmo. É com o xintoísmo religioso. Eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. Assista, acho que você vai gostar, você vai curtir. Eu acho que você vai gostar, cara. Do Miyazaki, eu acho que o Spirited Away, né, que é esse Viagem de Chihiro, ele é o mais que um ocidental é capaz de gostar, assim. Eu gosto muito do Castelo Animado. Isso que eu ia falar. Mas é porque a história é ocidental. A Princesa Mononoke é muito Japão. Cara, eu acho que a Princesa Mononoke é lindo, maravilhoso. Princesa Mononoke, se você quer a ideia de civilização comendo a parte de modernidade, comendo a natureza e como isso... Que é um embate de equilíbrio. Muito foda. É foda. Que é um embate que o Japão enfrentou, né? Até hoje você tem a Kyoto e Tóquio, né, cara? Que é completamente diferente. E se você tem criança pequena, assista a Ponyo, que é muito bom e tem ia manjar japonês. É. Que delivery service. Ponyo é bonito. Totoro é chato pra caralho. Mas é bonitinho. É bonitinho. Eu tô vendo a criança não se importa. Pô, como é que é aquele do. Que teve um curta-metragem? Caralho, é. Dos bichão gigante, é a Nausicaa. Não é curta, não. Não é não? Não é curta, não. É filme. Não, teve um curta-metragem do Nausicaa mostrando aqueles... Os bichos de fogo lá, os Ultraman de fogo, destruindo a cidade. Nunca viram? Então, tem uma curta parte é fantástico. Que é explicando o que aconteceu antes do Nausicaa. Fizeram... É do Miyazaki também? Não, o curta não. Ah, tá. Eu acho que é do estúdio, mas não é do estúdio, Miyazaki. Mas não é dele. Depois eu mostro pra você. E só uma menção pra gente sair do Miyazaki, já que senão a gente vai tomar muito do nosso tempo. Mas o Castelo Animado, ele tem uma coisa que ele é fantástica. Mas que o problema é que, tipo assim, não é muita visão japonesa, porque é a adaptação de um livro ocidental, de uma inglesa. Muito bom, eu esqueci exatamente o nome da inglesa, inclusive ela morreu. Tem um, todos tem um... morrem, Andrei. Então, mas tem pouquíssimo tempo que ela morreu, por isso que vale a citação. Diana Wynne Ravitz. Whatever, Diana Whatever. Não, mas é muito bom e tal. Ela tem uma série de livros e tal, depois tem o Castelo Voador e tal, mas o que a adaptação desse Castelo Animado é muito legal. E tem um lance que é muito bacana, que é o seguinte. Começa com... O mote do filme é, você tem a filha primogênita, que ela vai tomar... Que ela nasceu em uma família que tem uma loja de chapéus. Ela vai herdar aquela loja de chapéus. Só que ela meio que não quer. Ela quer viver aventura e tal. Só que ela é filha de uma família que tem três filhas, né? A do meio, ela tem muito habilidade mágica. Então ela vai treinar com o magão fodão do reino. A mais nova, ela é super bonita. Então vão arranjar um casamento super bacana pra ela com um cara do exterior. E ela meio que é obrigada a ficar na loja e ela não gosta disso, né? E aí acontece uma série de eventos em que ela se encontra com uma bruxa. E a bruxa transforma ela em uma idosa. E aí ela vai ter toda uma jornada conhecendo o Mago Hal, que, enfim, eles vão se apaixonar e tal. O Mago vai queimar esse feitiço. Tem um demônio chamado Calcifer. Será? Adoro Calcifer. E vive que, na lareira, né? Que vive na lareira, é e muito bom. E anima todo o castelo. E tem um negócio muito bom, que é um detalhe, que é o seguinte. Essa menina, ela é super bruxa. Só que ela não se vê com habilidade, ela super se diminui. E, cara, é muito bom que depois você vai rever o início do filme e tá lá. Tudo lá. Então, tipo assim, ela ia construindo o chapéu e ela ia conversando com o chapéu. Parece a Ju, tipo, conversa com as coisas. E ela fala, nossa, você vai ser um chapéu... Não me expõe não, mano. Você... Dá gás que é a conversa, né? Você vai ser um chapéu tão bonito, você vai deixar uma pessoa tão feliz, e nisso ela vai imbuindo o chapéu de magia. Não tem nada psicodélico, tipo, é só ela falando e aquilo vai acontecendo. É muito daquela coisa de você efetivamente falar e aquilo acontecer no universo, isso, né? Tem uma outra coisa muito mágica nesse filme que não é evidente, e que as crianças jamais perceberão, que chapeleiro trabalha com umas colas, com uns materiais muito doidos, que a pessoa fica loucona. Porra! Por isso que tem o chapeleiro louco na Alice no País das Maravilhas. Sim, sim. Não, essa mulher, ela pode só ter ficado doidona. A noia. Olha, sapateiros também. Então toda a viagem dela no castelo animado, mano, ela aquele tava castelo chapada. Não tava nada animado. Tava aquecendo a cola, castelo, né? Tava aquecendo a cola. Viu? Você está pervertendo a história da Inglaterra. Não, eu posso... Tudo bem. Eu vou dizer que isso é verdade, porque o meu irmão curtia cheirar uma cola. Sim. Fica aí. Ó, Frater MG já trabalhou em sua adolescência de sapateiro. Falou que dava uns baratos loucos. Que ele adorava trabalhar. Eu fui fazer o papo fofinho aqui e usei cola de sapateiro. Ei. Quem tu acha que tu fica meio lalé, assim, de lado? E como é que você sentia assistindo sinestesia nesse caso? Ai, que bullying agora! Como esse André é horrível. Olha só que legal. Eu estou visualizando isso em laranja. Os dois no meio dela, viu? Vamos lá então. O próximo puxa aí, gente, algum filme. Eu vou falar de uma coisa que eu defendi numa thread recentemente, que é Sabrina, e eu tô com o nome antigo, de Bruxa Adolescente, mas não, agora tem outro nome. Como é que chama a série? As Aventuras Boladas de Sabrina. Da Bruxa Lacradora. The Green Sinistras. Adventures. Não lembro como é que é. As Aventuras Sinistras. Mas eu vou defender Sabrina, porque tava cheio de magão da porra. Ah, isso aí é uma merda. A magia está representada de maneira errada. Mas é errada pra quem, né, cara? Eu sempre gosto de ver isso. Fala o lugar onde tá representado certo. Concordo, não quer dizer que tá representado de maneira errada. É uma merda porque é uma merda, cara. Entendeu? Fica uma bosta aquilo lá. Uma porque série... tu não é um público criatura, não é, cara, uma pessoa mal-humorada. Cara, puta bagulho talvez, chato, mano. Talvez se você tivesse um que pouco de amor no coração. Chato do caralho, você essa porra. Assistir? Quantos episódios você viu? Nenhum. Tava tão seu cu. Eu comecei a assistir. Calma, e eu vejo puxa. A gente assistindo essa merda e falo, caralho, que coisa chata. E ela? Ela virou e falou, mamãe, eu quero um Atami. Eu quase que eu liguei pra Ju e falei, Ju, manda um áudio pra essa menina explicando que bruxaria não é coisa de... Não é brincadeira, não é, é sim, Sabrina. É sim, mas se quiser, pode. Não, vai tomar é no É isso aí, Sabrina, Sabrina, bruxa adolescente é melhor ainda. Se seu não filho ouço. Quiser brincar com a Tami, você tem que deixar. Com corte. Confio. Vou dizer uma coisa polêmica. Brinca com facas. Não assisti Sabrina. Todo poxa. Mundo. Juliana, você e a Sabrina. Então, não vi. Eu vou levantar, inclusive. E Outlander. Não, Outlander aí você já pegou Outlander no meu é bom. Brinco. Eu vou fazer a assunção forma grossa. Por favor. Bosta. Tá esperando. É uma bosta? Eu acho. Não. Vou colocar Outlander em uma categoria aqui. Tá. Que você vai colocar pra já, porque eu tô falando de Sabrina. Não, segura aí. Olha segura só, aí, você então... que quer assistir Sabrina, eu vou falar uma coisa pra você. Você tá no impulso de assistir Sabrina? Faz o seguinte, cancela sua conta no Netflix agora! Porra, agora! Não. Assina a Amazon e assiste Deuses Americanos. Aí sim, aí eu concordo. Tudo bem, aí tudo bem. Aí, mas não aí tudo bem, aí é ponto pacífico. Eu já desisti de tentar equalizar essa mesa de som. Agora, calem a boca. Vou defender o Outlander. O que que é Outlander? Soft. É verdade. Tipo é tudo... aqueles livros Sabrina? Que tem uns livros... tipo assim, é tudo verdade. Inclusive, tem um escocês que... Oh, meu Deus, lá em casa. Eu daria pra escoceses. Porra. Então, só vale... Então, voltando... Onde entra Outlander nessas categorias que a gente criou aqui, totalmente pra gente? É o... Cenas legais. Cenas legais. Cenas legais em séries... Ao lado de Olhos Bem Fechados. And, porque assim, eu falo mal com propriedade, eu assisti. Porque tem uma temporada que é um show de machismo, eu falei, caralho, como assim Outlander com essas ideias de merda? Mas era no lugar onde ela estava. Mas enfim, voltando. A cena que é o ritual no meio do círculo de pedra é tão bonita, é tão legal. A cena... Tá todo mundo de roupa. Calma. Tá todo mundo de roupa, que é o início da série. Aí depois a cena em que a bruxa tá lá no meio do mato e ela tá só de olho. A personagem principal tá de olho. O que essa mulher está fazendo pelada no meio do mato, assim, rebolando, meio se tocando... Também tá. Essa cena é legal. Tem cenas legais no Outlander. Se você está atrás de um soft porn, principalmente você, mulher, que está atrás de soft porn, porque é um soft porn com público feminino. Tem história. Soft porn é sempre pro público feminino. Tem história. Rapidamente, a gente já perdeu 4 minutos e meio falando de Outlander. Vamos pra frente? Vamos lá. Eu defendi Sabrina, por quê? Vou dar o contexto. Eu estava em casa e aí eu ia aplicar prova. Aí pra aplicar prova eu gosto de assustar alunos. Então eu botei meu chapéu de bruxo, peguei o Bruxaria Apocalíptica e resolvi ler o Bruxaria Apocalíptica enquanto aplicava a prova. E é bom pra caralho, eu tinha esquecido como esse livro é bom. Tava dando uma curiada ali. Você que não leu, vai lá no Bruxaria Apocalíptica e pega essa parada, do Peter Gray. Além de tudo, que foi traduzido na loucura pela dona Juliana. Que época louca no Diário Mágico, viu? Sim, porque a palavra tem poder ali. E a gente tem um programa, né, falando a respeito e tal. Pode procurar aí que a gente falou algumas coisas do Bruxaria Apocalíptica em programas anteriores. Acho que falou de política, né, mas de política a gente citou bastante. Bastante ele. Porque tem uma questão que é assim, tem problema a série? Pra caralho. Né? Eu defini ela pro Vinícius como rebelde com bodes. Rebelde com bodes. Rebelde com bodes. E aí, eu vi muita gente falando, não, mas a magia está retratada de forma errada e tal. E primeiro eu te pergunto, o que é magia certa? Né? Porque tem terreiro incorporando... Ah, se não tiver a Cirola no centro de leão, não é certo, então, cara. Sei lá, né? Porque, sei lá, como a gente falou, tem terreiro incorporando samurai, né? Gira de samurai. Imagina que perigo, velho, então. Você começa a girar essa porra. O maluco faz o harakiri na tua frente. Não, só as cabeças quem tá em volta... Caindo mas ali. As espadas são tudo sem fio. Além de ter... Não é espada, é aquela de madeira. Além disso tudo, tem um cara fazendo magia aí com qualquer coisa que encontra na rua. O Vinícius tá lendo o futuro do YouTube e acertando com palitos que ele encontrou num passeio no chão de casa. Pega a vareta, famoso pega a vareta. Famoso pega a vareta. Então o que é magia certa? Se você quer abrir uma parada, que vai mostrar lá a cabala, todos os segredos esotéricos, ocidentais, não sei o que, não é isso, cara. Ela tá falando de uma parada que eles estão chamando de bruxaria. E é uma bruxaria, porque não existe a bruxaria, existem bruxarias. E até eles demonstram isso na série, que tipo, a do primo dela já é relativamente diferente da dela. Que primo, né? Opa, nós. Paz. Mas realmente é diferente da dela. Então, mas tem algumas coisas ali que eu acho que é importante, que eu puxei do Bruxaria Apocalíptica. Que a bruxaria ali, ela é uma coisa suja, no sentido de pesada. No sentido de tem consequência, você entendeu? Aquilo ali não seria possível em outro lugar que não a Netflix ou a HBO. Sim, cara, porque e é bem o que o Bruxaria Apocalíptica fala, cara. A própria presença do diabo quando mostra, lembrando que não é o diabo cristão, isso que eu acho legal, que é bom falar. Na thread que eu fiz no Twitter, eu até falei que a gente esquece que a bruxaria, a gente fala muito a bruxaria lunar, né? Principalmente porque a parada Wicca, ela é muito essa parada lunar e tal, mas a gente esquece da parada saturnina do rolê, né? A gente esquece do que aprende na base do fazendo, é na porrada, não é só teórica, é prática, é sujando de terra, é ali na base, e isso tá muito ali. E o principal que eu também cruzei com a Bruxaria Apocalíptica, falar sobre a liberdade feminina, falar sobre a liberdade total. É aonde... Quando termina a primeira temporada, é pra onde você vê que tá encaminhando. Não vi a segunda agora, não dê spoilers. A segunda é só isso, cara. A segunda é isso mesmo. A segunda vai trabalhar... É porque, inclusive, no meio, pro final da segunda, tem uma personagem que fala pra outra e fala assim, ah, o grande Dark Lord, imagina se ele vai deixar você fazer o que você quer. Afinal, ele é um homem. Exato. E ele acaba destronado, já meti louco já. Porra, Kelly! Foda-se. Coloca esse bode aí. Mas o processo é legal. Mas o processo disso acontece. Porque ele se torna aquilo que ele perseguia. E na hora que Saturno quer ser Júpiter, tá na hora de destronar Saturno também. Na posição, né, ela é sempre permanente de você querer ser o destronar, o cara que ensina, o cara que tá naquele processo. É, então, assim... Com Eras Estranhas, até a morte pode morrer, né? Não é? E aí, é isso que eu achei foda, assim, da série. Obviamente, cara, que isso é uma leitura na layer, sei lá, 15, tá ligado? É. Você tem umas layers na frente. Tem que... umas layers na frente que é mais falado, que aquilo ali é uma crítica à religião católica, não, cristã. Uhum. Nos Estados Unidos, principalmente porque não é católico. Sim. E que aquilo ali é uma crítica com algumas ideias do satanismo, filosóficas do satanismo e tal. Mas pra mim fica muito mais profundo quando você lê desse jeito que você tá apresentando agora. Pra mim encaixa melhor do que só uma crítica ao cristianismo. Não, ela é bem mais que isso, cara. Assim... Eu posso dar um parênteses rapidinho? Claro. Eu gosto pra caramba... Assim, eu comecei a ver, né? Porque, primeiro, a estética da série, ela tá fantástica. É uma série linda. É bonita mesmo. É uma série linda de estética do cara que tá segurando a câmera, de fotografia, até o design de personagens, iluminação, figurino. Cara, roupa, época, você não define, isso é muito legal. Então, tipo assim, pra mim era uma série que eu tinha tudo pra gostar. Eu achei o começo da temporada extremamente morna, mas, apesar disso, eu tive algumas coisas que eu gostei e eu fui pra frente. Cara, quando ela vai do meio pro final, quando eu finalmente entendo sobre o que a série realmente quer falar, fica muito bom. E aí eu recomendo, gente, por favor, não vai na opinião dos outros, assiste a parada. Quer odiar? Odia com embasamento. É, acho que isso é um ponto válido e tal. Mas uma coisa, um elemento muito legal que essa série tem é que a magia é uma magia que há muito tempo eu não vejo sendo retratada na cultura pop, que é o quê? Ou geralmente é uma magia de livro, sim, muito livro, ou é uma magia de, enfim, de altamente, como é que eu posso dizer assim, tipo feitiço. A pessoa, Harry Potter, a pessoa cria um feitiço aleatório no latim, não tem raio, e sai um raio e tal. Não é exatamente isso. É muito aquela bruxaria, como você falou, meio raiz, né? É, então, bruxaria de graça, né? Que não tem troca. Sim, e é muito, é muito simpático no ponto de vista alquímico, Idade Média, talvez, que é aquela coisa de, beleza, você quer fazer um feitiço de aprisionamento. Ela vai pro meio da floresta, pega um barbante, pega um boneco, mete o barbante no boneco, faz a parada. E, cara, isso pra mim é tão legal. Eu achei muito interessante porque, pra mim, conversa muito com uma magia de hoje em dia sendo elevado pro fantástico, assim. Como se essa magia funcionasse. E eu meio que disse que a magia não funciona, mas não é isso que eu quis dizer. Mas, enfim, uma magia que é altamente... exagerado pelo fantástico da coisa, né? Mas eu dou a dica de novo, cara. Se você quer ver a série com outro olhar, Bruxaria Apocalíptica, cara. Sério. Muito bom. Ele dá um... Eu boto meu cu na rifa aqui, ó. Aqui na mesa. Tá rifado. Eu amo essa expressão. É, ela é muito boa mesmo. Tá, eu queria ter inventado ela, mas... Estou vendendo rifas. Boto meu cu na rifa de que Peter Gray é referência pra formação da estética da série. Porque, obviamente, que tem alguém lá que sentou, pesquisou pra caralho, né? Pesquisou pra caralho produções modernas de bruxaria pra formar aquilo. E eu tenho certeza absoluta que tem um teco ali, velho. Não tem como não ter, mano. Eu vejo, bom, muito vai, claro pra mim. Eu vou assistir. Assiste até o final. Eu acho que você vai se incomodar muito. Eu não. Cara, eu posso falar qual... Assiste essas 8 temporadas de Doctor Who até você começar a gostar. Eu posso falar qual é o meu grande problema hoje, principalmente com a Netflix e... Assim, lembra daquele filme Quero Ser Grande? Que o Tom Hanks chegava, o molequinho, e achava uma máquina Zoltar? Sim. Eles compraram a máquina Zoltar, botaram na sede da Netflix e escreveram algoritmo em cima. Sim. E aí alguém chega lá, joga uma moedinha, sai qualquer merda. Eles pegam 3-4 papelzinhos, aí saiu lá. Bruxaria, adolescentes e qualquer outra baboseira. Joga na mão de alguém e fala, faz uma série com isso aqui. Isso é Google aí, Mancinha, porra, isso aqui já tem, cara, já tem a Sabrina. Ah, vamos pegar essa porra e vamos usar o mesmo nome. E sai qualquer coisa, cara. Mas sai qualquer coisa, Vinícius. O problema é que você pega o Netflix inteiro, sai qualquer coisa. Quer ver? Vou falar aqui, polêmica agora. Não tem necessariamente relação com o cultismo. Sabe que série que é uma merda? Essa coisa mais linda. Cara, é horrível. A Mel Lisboa tá horrível, cara. A Mel Lisboa tá... Por que exatamente isso? Colocaram na máquina Zoltar, saiu... Feminismo, anos 50, Rio de Janeiro, e os caras fazem uma série. É um oráculo de qualquer coisa. E aí os caras fazem qualquer coisa, cara. E eu tô pagando essa merda, velho. Grola! Ai, para de reclamar. Pô. Grola, você está bostejando pela boca. Cara, essa série, a maioria dos produtos novos da Netflix são ruins. A questão, cara, é o seguinte: para de pagar. Quem tá ganhando dinheiro? Dá o teu dinheiro pra Amazon. Quem tá ganhando dinheiro? Se a Netflix tá ganhando dinheiro, tem público. Não, eu concordo com o Grolla. Acho que a segunda temporada, por exemplo, do Stranger Things... É baixo. Eu acho que tipo... É ridículo o algoritmo funcionando. No minuto 35 precisa ter um susto. E do nada eles metem um contexto que não precisava estar ali. De, nossa, o cara olhou e tem um corvo olhando pra ele. E dá uma música sinistra. Não serve pra nada. E não serve pra nada na narrativa da série. Todo mundo assiste, todo mundo tá querendo ver a terceira temporada. Então tá funcionando. Funciona, foda-se. Não pra mim, eu acho super crítico. Exatamente, mas o problema é que a gente tá num nível acima, cara. Se eu assistir a terceira e foi a mesma merda que a segunda, eu não vou assistir porra nenhuma, não. Vai até a 8, 9, 10. Eu só quero... O Andrei vai bocotar. Peraí, quer ver? Vocês estão bravos. Então vamos deixar a Ju brava. Ju. O pessoal tá dizendo pro 1, seu Grolla ligar pro seu Armando, e 2, a gente colocar um pouco de água de açúcar pro Grolla. O Grolla tá derrubando. Eu quero acrescentar a Ju, quero deixar a Ju brava. Ah, meu Deus. Ju. Oi. Mas eu não gostei de Sabrina porque ela está trazendo mulheres pra magia que não sabem o que estão fazendo. Aí agora quem vai fazer a sessão forma grola aqui sou eu. O senhor vá tomar no meio do olho do seu cu, ó, tá? Eu cansei de equalizar essa mesa de som. Eu vou tentar falar com calma, apesar mas, de Ju, essa pessoa e as mulheres, Ju? Não merecer um pingo da minha calma. Quem vem com esse papo não, porque olha como as menininhas estão entrando pela porta pra estudar magia. Gente, a pessoa tá se interessando, cara. Tudo bem, se aquilo não for certo, a gente fala assim, ó, eu vou te mostrar uma coisa mais legal, que é isso aqui, ó. Magicam. Magicam. Tá tirando do seio da família e botando na tela. Poxa, vocês ficam falando que as pessoas se interessarem por magia através de séries ou filmes é ridículo, mas você é o cara que vai na comunidade e fica pedindo sigilo pra você bater punheta e pegar a mulher, cara. E sabe qual é o pior? O seu sigilo não funciona, porque todo mundo te acha um nojento. E eu vou dizer uma verdade aqui. Você se interessou por magia vendo o Goku. Foi jogando RPG? Não. Foi jogando RPG e vendo o Constantine, achando que aquilo era real e fazendo cosplay de Constantine. Esse é o pior. Quer ver uma coisa? Eu vou falar com a Ju, vamos lá. Tá, você que tá. Também não assistiu Sabrina. Não assisti. Não assistiu. Eu não também assisti. Não. Então cala a boca, vocês dois. Você não acha? Você não acha que, por exemplo, dentro desse contexto de colocar, por exemplo, mulheres e colocar um misticismo... Você não acha que dá pra fazer uma produção muito melhor do que ressuscitar essa merda lá dos anos 90 e fazer de novo? Tem uma outra série, não sei se você viu, que é, eu acho que ela é espanhola, da Bruxa Espanhola. Cara, eu falei, eu acho que essa série vai ser legal. Eu achei o primeiro episódio e é ruim, cara. Eu já baixei no trailer. É ruim, cara, com força. Cara, pô, não é possível. Você não acha que dá pra fazer uma coisa melhor? Eu falei uma coisa melhor, se chama... Pra cara, cara. Vamos falar de Diableiro. Diableiro é mais ou menos, tá bem, pode ser bem legal aí, mas... É American Horror Story Coven. Peraí, rapidinho, deixa eu responder o Grolla. Pronto. Eu acho muito bom o seu argumento. Mas o que não dá pra quem já está estudando magia há algum tempo é falar assim, ai, mas olha a porta de... Olha o que que tá trazendo pra gente. Ué, se a pessoa não tiver interesse, ela vai olhar aquilo, ela vai achar muito difícil, ela vai embora. Mas, cara, eu acho tudo válido. Se a pessoa viu aquela lá, a gente vai falar assim, ó... É muito melhor do que isso. Olha só o que que acontece. Pá, pá, pá, pá. O que eu acho muito soberba de certos caras, homens, é falar assim, ah, só porque eu já tô há 12 anos nesse rolê, eu acho que é ridículo uma pessoa falar assim, ah, eu comecei a estudar magia por causa de American Horror Story Coven. Não, cara, a maioria dos caras que estão nesse rolê há 12 anos começaram a estudar magia porque tava jogando mago. Exato, escroto. Então... Tão escroto tá quanto, anos, cara. E tá 12 anos nesse rolê, sabe, tocando punheta pra sigilo pra pegar as menininhas, seus filhos da puta. Nesse rolê, não lembra como começou e não lembra que é ridículo. Ah, lembra, velho. Lembra. O cara lembra como ele começou. A pessoa esquece o quanto ela era ridícula. Se alguém parar e perguntar como você começou, o cara lembra. Mas ele não para pra pensar. O Andrei tá indo embora. É melhor do que Sabrina, o Coven? É melhor do que Sabrina. Tem problemas? O que é Coven? American Horror Story. Temporada 3. Não é o da Lady Gaga. É temporada 5. Eu sou uma pessoa que vive muito a síndrome de Estocolmo, porque tá ficando cada vez pior a American Horror Story. Eu não consigo parar de assistir. American Horror Story também tem um algoritmo. Começa maneiraço. Sim, e termina fechamento horroroso. Despenca e você fica curioso e fala, tá, eu vou ver essa merda. Exato, perfeito. A minha temporada preferida é de muitos anos atrás, mas enfim. O meu argumento quanto a American Horror Story é o seguinte. É melhor do que Sabrina? É. Eu não tem vi. Os seus problemas? Tem. Toda fucking Sari vai ter um problema. Sari. Vai ser problema porque, afinal, é um produto. Eles estão tentando vender. Tem que ter pirotecnia. Tem que ter mentira. Porque a mentira é que enche os olhos e vende. Você tem que passar desse verniz da mentira pra ter alguma mensagem ali. Porém, eu uma vez cheguei a conversar sobre essa série com uma menina que tá envolvida com voodoo. E ela falou assim, olha, as coisas que tem de voodoo no Coven não são de todas erradas, não. Errado são eu confundi o Legba com o Samed, né? Então, esse é um grande problema. Porém, ela falou assim, que os rituais, o jeito de fazer as coisas, ela falou, olha, a pesquisa ali foi bem bacana. Eu não vi coisas muito... Então, assim, tem figuras bruxas no American Horror Story Coven que eu falo, puta, essa mina muito poderia existir. Outras que, assim, tipo, ai, gente, por favor, não. Qual o nome daquela personagem histórica? Tem duas, né? A Misty Day? Qual personagem histórica? Aquela imortal, né? É, tem uma imortal e tem a Nemesis dela lá, que era do voodoo. Não, vamos lá, devagar. Tem duas personagens existe imortais. Existe a... Histórica, que existiu de verdade. Existe uma bruxa negra. Tá, isso. Existe uma bruxa negra. Que é a Marie Laveau. Isso. Tava tentando lembrar o nome dela. E existe uma mulher lá. No papel, né? Nossa, tá linda. Aquela mulher é maravilhosa, muito boa atriz também. E além de linda. Existe aquela personagem que é a Má, que ressuscita. É tipo a madrasta da Cinderela. É a Suprema do Coven. Não, não é a Suprema. É a... É o que ressuscita lá. Que ela é uma tipo, sinhazinha que maltratava os escravos. Tá isso, bom. Essa também é histórica. Sim, sim. Essa mulher existiu. Então, assim, obviamente que tem muitas coisas fantasiosas, mas, assim, o lance das Seven Wonders, de performar as Sete Maravilhas, cara, é uma iniciação. É você passar por um treinamento. Vamos ver se você consegue... Telecinese. Aí as meninas... aí mexe. Pá. Aí fala, beleza, passou. Isso... Tem muitas coisas bacanas no Coven. Obviamente que muitas outras mega fantasiosas. Mas eu acho que é uma série que acerta em certos pontos. É o X-Men de bruxa. O ruim... É uma pegada meio X-Men. O ruim é exatamente isso que o Vinícius falou. É o American Horror Story. Começa super legal, uma história que você fala, caralho, vai... Aí, se tivesse metade dos episódios, tinha potencial pra ser uma série maneiríssima. Se pegasse o conceito da abertura de cada temporada e trabalhassem naquilo, seria a série mais legal que eu já vi em toda a minha vida. A Pri falou aqui, a histórica que era a maldade lá, a ruinzona, é a Marie Lalaurie. Delfina Lalaurie, que era a Madame Lalaurie. Não lembro o nome dela, mas beleza. É Josefina, isso aí. Obrigada, Pri. Alguém quer complementar o próximo? Evangelho? Evangélico? O Evangelho. Pode ser evangélico também. Neon Gênesis Evangelho, né? O Evangelho do Novo Gênesis. Não sei o que falar. Mas tem cabala. Tem cabala. Tem... Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá como o chinês falaria de filmes, cabala. Na verdade, não tem essa categoria. Que é filmes legais que entenderam tudo errado. Legal também, você força a barra. Não, Evangelho é bem legal. Eu não sei, cara. Legal. Eu tenho problemas óbvios com o final, né? Com os mil finais dele. Cara, a parada do Evangelho é o seguinte. Ele é um... Faça como eu, nunca termine de ler. Exatamente. O Evangelho é um anime super competente, que faz algo que na época não se fazia e que, pelo fato dele pegar toda uma estética cristã e construir uma história com um robô gigante com isso... Com Adão, Eva, robô gigante, transforma... tudo que tem na Bíblia. Ah, Lilith, robô gigante que é biológico, isso é do caralho, isso é uma ideia fantástica. Esse conceito é fantástico, né? Que inclusive o Pacific Rim quase chupinhou total, né? Que era pra ser total. Ele queria ser um desenho. Um live action de Evangelho, né? Que o Guilherme Del Toro é super otaku... Bate peito pra jantar e gosta do Evangelho e tal. E, cara, é isso, né? Porque, assim, se você for pegar, ele é muito distante do conceito original, né? Não pelo fato de criar, mas ele pega toda uma estética cristã. Então, por exemplo, tem os pergaminhos do Mar Morto, onde você tem aquela organização, a Cili, que tá prevendo o futuro, porque ali... Peraí. Você acabou de invocar o demônio, agora falou do alemão errado. Como é que eu falo Cili? Alma, é isso? É. Zilli. Alma. Nunca soube. É Zélia Duncan. Deixa eu ver sua alma, porra. Alma. Eu adoro aquele perfil falso dela, alma, que ela escreve. Deixa eu ver sua alma, porra. Caralho, aquela voz da Zélia Duncan. Né? E a Nerve? Não, é Nerve. Nerve. E Zilli. Muito bom, muito bom, né? E eu acho que o que dá pra mencionar bem legal é que, assim, tem cabala em tudo quanto que é canto lá naquele negócio. E tem uma paulada de magão foda. Que começou na cabala, porque foi identificar o que é esse desenho aqui em cima no site de anime. plenos anos 2000. Exatamente. Que cara, que é eu, esse cara eu tô de novo, não tô fazendo a menor ideia do que vocês estão falando, não, cara. Você tá ficando muito velho, cara. Cara, eu, desde moleque, eu sempre achei um saco todas essas paradas de desenho e animação japonesa. Eu você é retardado. Eu parei no Jiraiya. Grala, deixa eu te dar uma dica. Eu também não sou fã. Aham. Uhum. Mas eu faço uma curadoria profunda, assim. Eu assisto pouca coisa. Ali, quando muita no ponto. Gente recomenda, assim, Boca e eu vejo que parece maneiro. Eu vou aceitar a sugestão do Andrei pra assistir Viagem de Chihiro. Agora o resto, cara. E o que eu acho legal é que, por exemplo, é tão dentro do anime, apesar de não talvez não fazer tanta relação, por exemplo, tem aquelas referências de, por exemplo, o dentro do computador da Nerve, você tem aquele computador central que é dividido em três, que é o... Baltazar, Gaspar e Melchior. Pai, filho, Espírito Santo. É exatamente, que são os três reis magos, né? É. E isso dialoga com a criadora desse computador, que tá morta no início, quando começa a série, né? Que é a mãe lá da Sakuragi. Talvez eu tenha errado a personagem. Mas que, enfim, né? Que representa ela... Katsunagi. Que ela representa ela como mulher, como mãe... E como cientista, porque né? Porque é só um conceito que não é abordado em lugar nenhum no anime, mas é um conceito. Não, é total. Tá lá. Assim, acha? É mais ou menos. É raso, é, né? O que os mágios falaram? Falaram que pode atacar o anjo. Tipo, esse é o trabalho dos mágios. É, exatamente, sim. Por exemplo, você tem o dogma central, né? Que é o lugar onde que eles ficam, sim, né? E o útero, né? Que é aquele lugar lá que é o útero de Lilith, né? No fim das contas, vira o útero da Terra e papapá. Sim, opa. E acontece um apocalipse no final da parada e tal. Tem todo um conceito mega bizarro. Ele mistura muitos conceitos orientais, né? A capacidade do ser humano de dividir a alma, cara, e colocar dentro de um robô, por exemplo. Isso é completamente um... É tipo, você... A não ser que você seja a Nanda, que estuda japonês. Você, brasileiro, que quer ser otaku... Beijo, Nanda. Você, brasileiro, que quer ser otaku, você acha que você tá entendendo tudo aquela porra? Só que não. Igual o seu cu, você tá fazendo a mesma coisa que o japonês tentando entender o cristianismo e fazer um anime, tá ligado? Não, não vai, cara. Tipo, é outro idioma real, curte oficial. Curte o que você entender e vai, né? É, curte o que for. Seja feliz. Sim. Tipo, você joga, sei lá, como que é aquele jogo? Metal Gear. Metal Gear tem tanta piada de japonês só que você fala, ah, entendi, entendeu porra nenhuma. Tem que falar corretamente. Metal Gear. Metal Gear. Uma voz assim. Eu sou da época do... Cigarro mão. Tchu, tchu, tchu, tchu, tchu. Tchu, tchu, tchu. Tu, tu, tu. Era a abertura do Metal Gear do PlayStation 1. Nossa, não, eu não sei dizer. Aí já não sei essas coisas. Vou falar um que eu reassisti tem duas semanas, que eu descobri perdido no HD. A Encruzilhada. Aquele do Ralph Macchio. Caralho, esse filme... Que ele é um garoto blues boy. Você não viu, Vinícius? Você nunca viu esse viu filme? Sim, viu Ralph sim. Macchio. Ele é um moleque... Aliás, ele é um violonista clássico, ele tá fazendo sim, faculdade de violão clássico. Velho. Mas ele ama o blues, cara. Ah, o Crossroads. Crossroads. E aí ele vai achar o cara e eles vão contar a história do Robert Johnson. Eu prefiro a versão Robert Crumb. O quadrinho. Mas o livro é sempre melhor, mas o filme é até o bom. O filme é bom, cara. Eu lembro eles vão encontrar o Papa Legba na Encruzilhada. É aquele blues ali. É o Legba que eles encontram? É o Legba. É o Legba. Ele fez... A lenda diz que o Robert Johnson... foi numa encruzilhada no Mississippi que indicaram pra ele. Eu lembro disso. Aonde ele fez um acordo com o Papa Legba pra ter sucesso e tocar bem daquele violão merda dele. A história que eu vi que era o diabo. É o pai do rock. Apesar de que se passa no Mississippi, acho que é por isso que eles colocaram o Legba, né? Assisti esse filme por causa do meu pai. Esse filme é meu pai falou: caralho, filme era esse. É, mas as lendas urbanas é sempre o capeta, diabo. É, porque é muito mais fácil. Assim, mas eu acho que assim, no contexto do Mississippi e da mitologia do voodoo, enfim. Existe uma. Provavelmente lá eles devem falar que é Papa Légua. Fora de lá, enfim. Ah, é o diabo. Né? Existe até uma lenda que é irlandesa, que é o cara que. Que é o com a Rabeca, né? Com a Rabeca. Ele tem um... Rabeta? Rabeca é um violino de pobre. É um violino de pobre. E ele tem vai fazer um repente com o diabo de Rabeca. Vai dançar o passinho do Romano balançando a Rabeta. Essa história do confronto musical com o diabo é muito comum. Inclusive tem no Tenacious D. Vamos falar de Tenacious D também, já, hein? Que é bom. Mas tem um outro também, não, que é também filme, tem gente. Isso, cara, não tem? Que... Que no, o Ozzy aparece, né? O Ozzy é o diabo. É, não tem... Tem. Ah, isso aí não é. Não, isso aí é do Little Nick. Um diabo diferente. Isso também. É. Mas não é, só o Ozzy só aparece no eu final. Falei, não tinha falado de Little Nick. Adam Sandler, não. Mas é a mesma história, né? O confronto musical e tem o diabo. E o Crossroads, você tem toda aquela parada, tipo, é um rolê magístico do moleque, você entendeu? Tipo, o que ele quer, ele faz um pacto com o diabo. Quem moleque fez não, quem faz é o mestre dele que faz o pacto com o capeta. É um rolê, seria o rolê iniciático do moleque, né? Você sabe que tem uma história real, né? Tipo, que anterior ao Robert Johnson, que é exatamente a mesma história? Não. É o Paganini. Ah, sim. O Paganini, é verdade. Puta, eu já ouvi falar nisso. E se você for ver as coisas do Paganini, meu irmão? É um rock and roll. Só fazendo pacto com o diabo mesmo pra tocar naquele. Inclusive, a música que ele toca no fim não é a Paganini? Que ele toca porque no fim do filme. Você lembra do filme, né? Chegou a ver? Crossroads. Cara, eu vi há muito tempo. O fim do filme, eu lembro de algumas cenas. Uma que eu lembro bem assim é o cara coração quebrado porque a menina foi embora. É. Aí o mestre dele chega nele e fala assim. E ele todo tristão, Ralph McKeel com 30 anos, com aquela cara de 15. Olhou com uma cara de tristão assim, ele olha e fala: ela quebrou teu coração, né? Aí ele fala: aproveita e vai fazer um blues. É. Por isso que ele é uma história, ele é a iniciação do moleque. Sim. Dentro do blues, né? É. O velho, no começo, quando o velho tá no hospital, ele fica rindo, porque ele é, sei lá, ele é da cidade grande, assim, ele fala: ah, você é o blues boy de Osasco, você é o grande blues boy de Osasco. E aí, ele se joga na estrada e nesse caminho que eles vão seguindo, acontece todas essas situações. Que briga de bar. Sim. Ele virando um adulto também. Ele virando um adulto também, tá ligado? E no fim, o Thiago de Lima, que é, porra, violonista fudido, né? Beijo, Thiago. Acabou de falar aqui nos comentários que sim, no final, ele vai disputar com o bluesman do diabo. É. Que o blues. Não é bem um bluesman. Ele é um rock and roll. Não, é o Steve Vai. É o Steve Vai. Na verdade, é a batalha do Steve Vai contra o Steve Vai, né? É porque ele que faz o som. Ele faz as duas. E no Guitar Hero 4, você tem que enfrentar o Lou, que ele é o chefe final. Deus é boss também dali. E no fim, o moleque, ele começa a tocar um blues mesmo e ele não consegue bater com o Steve Vai. Aí o moleque para e ele começa a fazer uma versão do Paganini misturada com o Villa-Lobos. O Thiago acabou de falar pra mim aqui. E aí ele começa e ganha do capeta. Aí o capeta é um negão com um sorriso. É o Leg, ele pega um contrato assim. É aquele sorriso branco, assim, que tu pensa, meu Deus do céu, ele gargareja todo dia com água sanitária. Eu acho que essa imagem do Papa Leg, enfim, pra quem que quer ver de fora da religião de matriz africana, quer ver como o diabo. Eu acho que essa imagem que foi retratada nesse filme, cara, eu acho que é muito aquilo, cara. Eu acho que se o capeta aparecer, se o Leg aparecer, ele vai aparecer daquele jeito, ele é aquele cara. Ele definiu, né? Que nem o Milton, do Advogado do Diabo, né? Que definiu um outro capeta também. É, né? Também o Papa Meia-Noite do Constantine. Bom pra caralho. Eu acho que, caralho. Cara, esse filme pode ser ruim, o caralho que foi. O Anansi? Deus Americanos? O Deus Americanos. Cara, eu tenho um problema sério com o Anansi dos Americanos. Okay. Porque eu não sei se o da série, que é um cara mais novo e tal, mais tranqueira, se ele é o mais legal, ou se o Anansi tiozão do livro é o mais legal. O Anansi do livro é o Morgan Freeman. Cara, eu acho que eles tinham que oscilar na série. O Morgan Freeman cheirado, né? É. Eu acho que não é nem cheirado, ele é maciota. Você acha? Eu acho que ele tá. Ele dá as agulhadas dele, mas na maciota. É um personagem que me deixa confuso na série. Eu não sei qual ficou mais legal. Mas tudo bem, você pode falar suas bostas, porque Crossroads foi uma boa indicação. Pode continuar falando suas merdas. E esse lance de encontrar o diabo na encruzilhada é padrão de bruxaria, né, Ju? Sim. Todo autor que fale sério de bruxaria fala de diabo em encruzilhada. Macumba, encruzilhada, tudo, né, cara? Porque encruzilhada é o encontro dos mundos, né? Sim, é um ponto que você tem que fazer uma decisão, né? Mesmo quando você tá andando de boa pela encruzilhada, você tem que decidir. Você vai em frente, você vira esquerda, vira direita. Fala do ritual que a gente fez com a encruzilhada com o Andrei. Em teoria, eu não estava lá. Não, ele não estava lá. Ele só ficou, assim, no outro quarteirão, assim, ó. Tipo... Cortlinho embaixo. Ele se botou embaixo de um pé de árvore, como desvaneção. Um pé de árvore. Ele se botou embaixo de um pé de árvore e ficou só assim com óculos. E eu e a Ju... A gente, e eu assim, vamos lá. E eu e a Ju, vamos montar essa porra ali no meio. Tá, um monte de criança brincando na rua, três da tarde. Isso foi isso que vocês foram filmados? Aquele pessoal que vai numa encruzilhada numa cidade do interior e vai lá e começa a chamar Hecate? Claro. Não, isso foi São João de Meriti. E tá errado, porque aquela, pra invocar Hecate, não é encruzilhada em quatro, tem que ser em três. Então é, tá errado. Otário. Não vai rolar. Vai vir outra pessoa. Eles tanto. Se fuderam? Aquele coven lá, tiveram que se mudar de cidade. Sim. Pra não morrer. Caralho, é real, sério? É real, porra, é uma bosta real. Então desculpa aí, cara. Mas apoio, hein? Foi mal pra você, mas cruzamento mas eu melhorzinho. Eu acho que eles... Chamando Hecate não pode gasolina ali, a galera. Tá? Vixe, aí é foda. É a bruxaria da cidade. Foda. Quem é o próximo? Queria puxar o Diableiro. É, vocês que queriam puxar essa merda desse Diableiro. Vocês não viram o Diableiro? O Diableiro é bom, de verdade. O que tem de bom no Diableiro? Assiste o Diableiro. O Diableiro você vai gostar. Porque ele tem... É trashzera. Ele entra naquele nível trashzera John Wick que você gosta, tá ligado? Mas o Diableiro é na linha daquele... O Drink no Inferno. É isso que eu ia perguntar, é Drink no Inferno? Um pouco menos zoado que o Drink no Inferno. É divertido. Deixa eu contar a história pra vocês, vamos lá, vai. Diableiro conta a história de um cara que ele é tipo um bruxo, mago, é uma mistura. Caçador de demônios. Não, mas ele estuda magia clássica, sim, entre aspas, sim, é tradicionalzão, né? A linha de trabalho dele, porém... De rua. Influências Nahuatl. É, né? É, mas fica parado no México. No México aqui. E, cara, é muito próximo da gente, então isso que é legal. Porque você vê os carros merda. Você vê as crianças. Não tem glamour, né, cara? As crianças sujas. Tudo aqui, que, porra, eu olho aquilo ali e falo. Aí tem um grande antagonista que, sem spoiler, tá querendo chamar o diabão sinistro pra terra. O Satan Ghost ali. O Satan Ghost neurótico. Só que ele foge daquela mitologia judaico-cristã e mete o Nahuatl no meio. É. O que é Nahuatl? Nahuatl é a cultura que sobreviveu dos astecas, incas, maias, etc. Tipo, ele quer chamar o deus papel do submundo lá, esqueci o nome dele. Aquele cara que eles querem chamar, tá ligado? Que eles estão chamando de demônio no geral. E é o diabo tão sinistro que eles precisam de mais de um cavalo pra... São três crianças? Quatro crianças? Quatro, eu acho. Uma paulada de criança, assim, que tem que dividir ali num rito. E é assim, é maneiro, porque o Diableiro, né, que é o título da série, é um cara muito anti-herói, assim. Cara, é tipo o Constantine latino-americano. É muito exatamente maneiro. Isso. Ele é o cara da correria. No Brasil, ele seria motoboy. Ele tá devendo pro Deus e o mundo. Tá. Ele não é tão poderoso assim. A magia não é exagerada, exceto em alguns momentos. Ele fez aquela magia merda que fode com a família dele mesmo, né? Que ele faz uma parada lá e dá uma parada do anjo, né? Que vai vir na segunda temporada. Cara, e tem uma... Cara, onde tá essa série? Tá na Netflix. Que você tá xingando aí. Aquele apareceu pra mim. Aí, ó. Aí tem uma dica que alguém deu aqui pra você. Ó, você falou fica assim, vendo Grola, filme cabeça. Não, pô. Não. Alguém postou aqui e falou, Grola, desloga do canal da Enteada. O problema é que você tá... Não, cara, não. Você tem que pôr no teu, Grola. Quem fez meu perfil lá foi a Mel, então pode então, ser. É por isso que só aparece essas bostas pra você. Não, mas por isso que aparece coisa mais linda em vez de Diableiro. Faz o seu perfil, seu imbecil. Agora, continuando. O Diableiro é fantástico. E tem um personagem que eu acho só apaixonado, que é a Nancy. Que é uma mina que ela baixa nela os capeta. Não, não é esse nome, não. É Nancy o nome dela. Acho que é. Ela não é a irmã dela, tô confundindo com ela. Keta. É a irmã. Que baixa nela. Ela é um veículo, um cavalo de demônio. Uhum. E tem, tipo... Ela tem uma habilidade pouco comum, que é ela baixa o demônio e ela consegue botar pra fora a hora que ela quiser. E ela tem algum controle sobre o demônio, entendeu? Ela tem algum controle ali. Isso não é tão... No meio de incorporação, isso não é tão incomum, não. Não. Olha aí. Então Magrola. Na série, Na série, se você é possuído por um demônio, você precisa chamar uma galera pra te exorcizar. É que você não pega um demônio... É uma entidade, né? Um cara com autocontrole fudido, ele não consegue. É. Grola. Ritmo ragatanga. E eles fazem. Eles fazem uma rinha de galo de demônios. Isso é maravilhoso. Os caras estão incorporados no globo do Thunderdome, tá ligado? Ele chamou dois cabras aleatórios, baixa um demônio em cada um e bota os caras pra brigar. É muito bom, cara. E tem uma coisa que é muito latina, né? Que é você prender demônio em garrafa, né? Sim, que é muito disso também. É, isso é muito. Isso é muito. Eu acho que isso é magia. Deve ser alguma coisa de Portugal, de Espanha, assim, né? Que veio pro Brasil. Certeza. Você prende a entidade. Os índios não tinham garrafa, né? Então, altamente recomendado. Diableiro. Sim, cara, Diableiro é bom. É divertido, mas, por favor, não vão... Do mesmo jeito que vocês não vão procurando... Não, porque dá pra trancar demônio em garrafa. Não, mesmo jeito que vocês não vão procurando ver... é uma coisa maravilhosa, magia perfeitamente posta em, nas outras séries que a gente falou. Essa é uma série divertida, é uma série pra divertir, que tem coisas muito legais. Mas depois não vem me dizer, ai meu Deus, mas é tão exagerado. Não, os efeitos não são competentes, são controlados. Eu acho legal o lance das bruxas que moram naquele prédio meio abandonado. Cara, é muito, oh, é muito legal. Como é que era o nome delas? Não lembro. Que é um termo mexicano, assim. Que tentam converter a menina lá e tal. As bruxas são fodonas, são fodonas. E é legal aquilo, é sutil, né? Não é exagerado. Sim. Falando e sobre... o negócio é tão zoado que quase que eles derrotam o grande antagonista através do Instagram. Caralho, bom, cara. Eu não me lembro disso não sei se eu quero lembrar. Vou falar aqui os lugares que a gente tem aqui. É, filmes que você, na verdade, não entendeu. Que aí eu digo, vou tirar todas essas besteiras aqui que vocês colocaram aqui. Deus do Egito, Thor, Veloz e Furioso, Ram, Professor Valprado. E vou pro último, que seria Mágico de Oz. Eu também não entendi o que esse filme tá fazendo nessa categoria. O Mágico de Oz? É, cara. O pessoal não consegue ultrapassar. Primeiro que é aquilo que disse. A mas autora... qual o Mágico de Oz? Não, mas vamos falar do... Ok, vamos falar da história. Mágico de Oz, Frank Baum. Frank Baum era da Teosofia. É justamente... Aliás, nada oculto, é descarado. O pessoal é meio besta hoje em dia. O leão quer coragem, elemento fogo. O homem de lata quer um coração, elemento água. O espantalho quer um cérebro, elemento ar. E a Dorothy quer voltar pra casa, que é elemento terra. Ela anda pela estrada de tijolo amarelo com um cachorrinho que pra mim é o louco. Pode ser o macaco de Totti. O macaco de Totti, acho que são os macacos voadores. A questão é que ela vai pela estrada de tijolo amarelo, tijolo dourado, e fica seja, que é uma metáfora para a árvore da vida e tal, pelos caminhos que a vida segue. E no final eles encontram o Mágico de Oz, que é um cara normal, porque ninguém tem superpoderes. Mas a bruxa malvada do Oeste. Puta, eu não lembro da bruxa malvada. A bruxa malvada do Oeste tem. Ela é muito mais sinistra que o Mágico de Oz. Sim. Mas a outra, existem duas bruxas, né? Uma é boa, uma é má, e não tem nada a ver com a aparência dela. Depois a gente descobre em outro livro e tal, não sei o quê. Em outro filme também. How convenient. Então, mas assim, depois de viver, tipo assim, é boa, é má por situações da vida. Tipo, não é porque leste, é bruxa. A boa, do Oeste. A boa não é aquela que a casa caiu em cima? Não, o contrário. Não, má, caiu em cima. Entendi. Então, existem bruxas boas e bruxas más. São as bruxas cardeais. Eu gostava desse conceito, bruxas cardeais. Não é porque é bruxa que é má, entendeu? Isso é uma coisa legal da série. Tem muita coisa em relação com cor, porque primeiro filme colorido. Né? Technicolor. Você já viu uma câmera Technicolor? Não, mas deve ser gigante, né, cara? Eu preciso ver uma. Porque são três rolos de filme ao mesmo tempo captando. Cada um vermelho, red e blue? Com a mesma lente. Não, é outra combinação de cores maluca, mas é isso aí. Que da hora, mano. E o que eu acho legal do O Mágico de Oz, porque ele é um cara normal, que ele usa os truques básicos de tecnologia. Sim. É espelho e fumaça. É espelho e fumaça pra fazer aquilo tudo, tá ligado? Ele é o... Quando a gente fala do mago, da carta do mago, o cara que ele não tem poder. Ele é o mago com Batlevi, né? Que é o cara que faz os truques. Com as tranqueirinhas em cima da mesa. É, os tranqueirinhas em cima da mesa. Isso é muito legal, cara. Porque quem tem magia mesmo é as mulheres. As mulheres ali são treteiras naquele mundo. Eu acho que tem uma outra interpretação, essa sim oculta. Que é a Dorothy tava loucona. Sim. Isso aí é. Que mania ela de colocar, deixar todo dar mundo a mão, velho. Porra, Alice também. É muito Alice, cogumelo, velho. Alice comeu o cogumelo, tomou poçãozinha. Não, não. Colocou... Alice não é Alice tava louca, não. Era o Lewis Carroll, que era um pedófilo safado. A mulher do. Isso não pode ser as duas coisas? Dá pra fazer as duas. A mulher do. Não duvido que ele deu droga pra criança, inclusive. Do Castelo Animado também tava cheirada de cola. A Dorothy, eu não sei qual era a droga que ela usou, mas ela não tava pura, não, bicho. Aquilo ali é LSD, cara. Ver aquelas cor tudo ali. Mas a droga do final do ópio. O que deu barato nela. Ópio, o que deu barato nela foi o furacão. Talvez ela tenha ficado consumida pelo ritmo do furacão 2000. Derviche. Tô rodando assim. Aí acho que a gente. Acabou. Vamos pra frente. Vai dar indicação. Eu preciso falar uma coisa pra terminar do negócio. Do Mágico de Oz. E eu acho que a melhor coisa do Mágico de Oz é falar que ela tem toda uma jornada pra perceber que ela não precisava de nada externo. Cara, eu acho isso uma tapadíssima. Depois que eu dei uma jornada. Sim, mas tu tem que pensar. Mas é a árvore da vida, você volta pra casa. Você volta pro início. E ok, isso daí, 1900 e. É tipo, 1900 e Guaraná de Rolha. É o primeiro filme colorido que Ever. E o livro é anterior. É o livro. E o livro é anterior a isso. Então, 1900 okay. E Vovó Virgem. É isso aí. Isso. Acho que foi 32. A melhor coisa do Mágico de Oz é que provavelmente os livros que estavam lendo são 17 livros do Mágico de Oz. Rapaz. Né? A gente só conhece o primeiro. Cara. Mas eu acho que a melhor coisa disso é que os livros provavelmente estão em domínio público, né? Então a Penumbra tem que fazer aquele selo. Olha aí, ó. Bafofinho. Mágico selo Bafofinho. Vai ter que lançar também a continuação apócrifa, que é o Mágico de Oroz. Que tem um... Ó, eu acho que uma edição comentada pelos palestrinhas é legal. Comentado pelos trapalhões. Perfeito. Os ouvintes me recomendaram uma série, erro meu ainda não assisti, que se chama Superstition. É uma família que protege uma cidadezinha, mas protege lutando, expulsando demônio, fantasma, criatura ruim. Tem Netflix? Tem na Netflix. Quero. Olha aí. Então eu vou começar a assistir, depois eu compro. Dizem que pra vocês. É o Supernatural bom. Dizem, então, falaram pra mim que é o Supernatural bom. Mas, posso falar uma coisa polêmica sobre o Supernatural? Não. Todo mundo... Pode sim, pau no cu do seu todo marmão. Mundo fala super, super, super, super, super mal de Supernatural, tira sarro e tal. Mas tem muita coisa que é real operação mágica. Cara, o muita, sigilo... Me ilumine. O sigilo... Conta pra mim aí o que tem de real. Tem uma parada foda que a gente ficou até de olho. Acho que o Grola viu na época também. Saiu um cartaz específico do... Como que é o nome do... A amiga minha pôs o nome do filho dela, cara. Eita, Lelê. Castiel. Que é o anjo, né? O anjo que é uma homenagem ao Constantine na roupa, né? Na vestimenta e tal. Ele tem uma cena dele que ele tá abaixado e alguém fez um selo, tipo enoquiano, no chão, como se fosse um sigilo pessoal. E tipo, se você botar ele no mapa, dar uma giradinha ali, tá correto, sabe? A proposta tá correta. Como se fosse aquele selo que a gente falou de fazer do... Depois de 14 anos, eu tomo vergonha na cara. Não, né? Tem alguém ali, tem gente ali que manja alguma coisa, ou que pelo menos fez uma lição de casa. Eu vou falar pra você. Eu falo mal de Supernatural só pra pistolar as pessoas. Isso é verdade. Mas eu assisti toda a primeira temporada. Foi meio que eu trabalhando e assistindo de segundo plano, mas eu tava assistindo e tal. E assim, o que me incomodou na série é o seguinte: é mega procedural, é aquela coisa, casa da semana. É. E que eu acho bobo, eu acho o roteiro no geral muito bobo. E sei lá, no final da temporada eles jogaram um óleo de abramelim pra invocar um demônio. Aí eu falei, aí dropei. É isso. Então, olha, na minha humilde opinião, é bom até a quinta temporada. É muito bom, é bem legal, assim. E tem umas coisas que se ligam bem, que se costuram bem. Aí depois começou a ficar meio farofa. Mas assim, tem coisas depois além dos selos... Depois da quinta temporada é que não, fica não, farofa? A quinta não, até a quinta é boa. Até a quinta é muito boa, é legal. Mas não. Aí depois fica meio... Okay. É que agora tá isso aqui, 19ª, deve estar essa porra. Décima quarta. Mas assim, tem coisas muito simples também. E eu lembro de muitos episódios de Voodoo também, que tem uns bagulho que tá certo. O negócio de você se isolar dentro de círculo, triângulo, é um negócio que eles fazem direitinho. Tipo, eu tô dentro do círculo, se eu vou invocar o demônio, faz um triângulo. Tem, o modus operandi é muito mais correto do que um monte de séries que as pessoas acham, legal. Mas sim, aí todo mundo só fala pelo esporte. Mas... Mal pode dos esporte. Falar de triângulo e círculo aí, melhor o pessoal do Adventure Time já fez melhor. Adventure Time fez tudo melhor. Então, cara, eu vou invocar o Silvio Santos aqui. Eu não assisti, mas o meu amigo Cussa assistiu. E acho que foi o Cussa que contou pra mim. Falou assim, Cussa gosta, né? Que a ideia do Supernatural... Calma aí. Você não vai falar que é uma merda? Se o cara realmente começou a desenvolver o negócio... Mas ele chamou a de Sabrina também, achou uma merda? Não, mas Sabrina já tinha todo um contexto por trás pra achar uma merda. Mas, assim, o que ele me disse foi que, assim, que o cara... O criador, ele tinha roteiro pra 5 episódios, e aí, como? Por exemplo, cinco temporadas. E aí, como o negócio começou a dar muito dinheiro, o estúdio apertou. E ele falou, cara, não tem. E aí, meu, tira da bunda. E aí parece que é por isso que até a quinta temporada é bom e o resto é tudo cagado. Aí tem uma temporada que eles zoam o Telemann. Que eu vi uns episódios bem legal. Tem um personagem que é o Crowley. Eu vou, né, lembrar. Não, tem um cara que a personalidade dele, eu vejo muito o Crowley, o ator. Eu assisti, acho que uns dois ele episódios. Ele chama Crowley, disso, mas é um demônio, não é o Crowley. Eu assisti um episódio que os caras iam matar qualquer coisa com uma espingarda de sal grosso. Da hora. Aí eu falei assim, cara, isso é uma merda, mas é genial. Isso aí é idiotice. Porque no mundo físico isso é idiotice. Mas como arma astral. Olha aí que foda. Isso tem potencial. Cara, você vai adorar Diablero. O Chico Bento sobreviveu porque que a porra do demônio vai... Não, cara, o Chico Bento caçava assassina na base da peneira, mano. Cara, então, foda. Porra. É diableno, pô. Chico Bento é foda, velho. Ilumina a ilustração. Mas eu vou acabar com o assunto de sobrenatural aqui, falando que o Thiago já falou que na última temporada teve crossover com o Scooby-Doo. Caralho, então... teve. Eu vi esse episódio, é bom. Então, tipo, uma coisa nada a ver. Tipo, nada a ver, assim. Uma TV. Uhum. Uma TV que foi enfeitiçada por um sei lá que porra. E eles entram na TV e viram um desenho do Scooby-Doo. Fica entrando e saindo de pó. Não, só fica na TV. E tipo, e é Scooby-Doo sangrento, assim. Tipo, alguém morre, decapitado. Caralho. E aí o Scooby Salsicha fica: meu Deus, mas ninguém morre. Como que ele morreu? E, tipo, é legal a história. Assiste só esse episódio, é bom. É muito bom. Já que a gente tá falando de círculo, triângulo. Oi, tudo bem? Ele falou assim: muito bom, uma merda. Mas o pior é que ele dropa essas bombas baixinho. E vai embora, né? E ele, tipo, fica assim. É porque o pessoal que tá na live tá vendo o André de costas. Só essa cara que ele faz. Hereditário. Oh, o filme? O filme. Bom pra caralho. Uma merda. Hereditário é muito ruim, velho. Eu falei, não, cara. Não, assim, cara, todo mundo falou e é isso? Deixa eu defender. Eu vou ser o meio do mundo. É um ótimo filme, mas é um péssimo filme ocultista, na minha opinião, na minha humilde opinião. Sério? Eu acho que ele é um péssimo filme só. Cara, não, ele foi muito bom. Não acho que ele é um filme ocultista, cara, ponto. Eu acho que ele é um filme que... Eu acho que foi muito bom. E o cara fez uma lição de casa ali. Ele puxou, pelo menos, quem é o... Fez, inclusive, não botou o sigilo do Paimon direito pra não dar merda, né? É, porque, sim, é preciso ter respeito, né? Não precisa ter respeito, não. Mas tem uma questão que eu acho que é legal. Eu tenho uma particularidade com esse filme. Eu não sei se eu vi uma versão errada, mas eu cheguei a perguntar, acho que pra Ju. Foi a versão tailandesa. Foi a versão de rodoviária. Deve ser. A versão. É cara de rodoviária. A versão RedTube. Ah, deve ser. O Paimon tá dando cabeçada no carro, né? Aquele do cabeçada no céu da boca do carro. Credo. Cabeçada nesse filme é bem complicado. Bolada no queixo. Mas teve uma. Cala a boca, menino, de porra! Caralho! Se volta pro soluço, cara. Peraí, um momento, eu vou até levantar, vou no banheiro, não vi esse filme mesmo. O que deu um bloqueio na minha cabeça, porque, tipo assim, na cena final. E foda-se, vamos falar da cena final, você não viu o pau no seu cu. Olha. É a cabeça da menina que tá pendurada no Paimon. É. Eu lembro como uma cabeça branca com. Com, não, com coroa. Eu não lembro como a cabeça da menina podrona. Eu não lembro. Ela é bem roxa, ela tá bem roxa. Tá bem então, tá bem bloqueou na minha. Eu não sei se a versão que eu vi não tinha. Faz duas semanas, tava pendurada onde essa cabeça? É no final, filme. No final, naquela cabaninha da árvore. Na cabaninha da árvore tá ele, todo mundo bota uma coroa na cabeça dele. Não. E tem aquela imagem que eles constroem, não é uma cruz, é um. Não, é um cara, é um boneco. É um altar. Boneco, só que a cabeça é a da garota que foi decapitada. A menininha. Cara, não, olha aí. Não, será que tem duas versões? Pode ser. Acho que sim. Então, tem três versões. Uma que não tem cabeça nenhuma, uma que a cabeça é branca e outra que é a cabeça trashzeira. O cinema era a cabeça trashzeira. Então, eu queria ter visto essa da trashzeira. Porque eu vi o final e eu falei, legal, bacana. Mas, tipo, aí depois eu conversei, acho que foi com a Ju. A Ju falou, não, porque aquela cabeça do fim. Eu. Hã? É, eu lembro da conversa. Eu acho que pode ser um efeito Mandela aí, Rolando. Pode ser. Então, eu não gosto dele como filme, porque, tipo assim, a escolha do Paimon, por exemplo, pareceu aleatória. Poderia ser qualquer outra coisa. Tá, mas se fosse pra trabalhar com o demônio de Goethe, qualquer um ia parecer aleatório. É porque eles são, concordo. Eles são mega versáteis. É, então, não sei. Eu me incomodou bastante isso, porque, assim, eu acho que ele é um filme que ele é muito redondinho. Eu tenho um problema muito sério com o final dele. Que é tipo assim, é um filme que ele não te explica nada, não te conta nada. Até não tem nenhum problema. Só que o problema é, parece que o cara olhou no relógio e falou, poxa, 5 minutos pra encerrar o filme. Eu vou ter que explicar o filme inteiro em 5 minutos. E a mulher faz um... voice-over é bosta. Foi um voice-over explicando o filme. Aí eu falo, meu irmão, aí não, né? Sim, ela conta conforme ela vai, tipo, indo pra... Ela vê aquele corpo flutuando, entrando na casinha. Uhum. E aí, conforme ela vai andando pra subindo a escada, tem um voiceover. Ela quem? A mãe. A avó. Ah, é verdade, que ela fala assim, consertei o seu corpo, agora você tá com a alma no corpo correto. É verdade, tem isso no filme mesmo, é. E aí, enquanto a galera tá lá abaixada... Tem um voiceover contando que a mãe da moça era matriarca daquela tradição, whatever. Da Pai House. É, da Paimon House. E aí tem um voiceover explicando tudo, tipo, em 2 minutos. Eu achei aquilo meio bosta. Cara, se o seu filme não é noir, voiceover tá errado. Ponto. Uma cena muito bosta e forçada, que é aquela que ela vai na senhora, e aí a senhora fala, olha, eu já consegui me conectar com o meu netinho que morreu, e aí tem tipo... Meio que o Giz escreve sozinho. Eu achei meio babaca aquilo. Eu achei desnecessário. Mas isso é um elemento de mostrar que, caralho, a coisa funciona. Senão não ia ter convencimento. É que, não, é, que e... é muito... É muito eu entendi, entendi. É farofa mesmo. É farofa. Mas tem uma razão de ser. Mas vamos lá. Toda aquela sequência do carro é fantástica, né, cara? Sim. É. Aquela nossa, sequência... É... Aí, ó. Roda da Fortuna. O filme muda ali. É o carro? Não, é o carro. Caralho. Ele não quer botar. Não, a hora que a menina bota... Que ela tá comendo... Que você vê, né? Cortando a noz assim, você fala, caralho. Porque lá atrás tem um momento que ela fala, isso aí não tem nós não, né? Isso aí não tem nós não, né? Aí ela, aquela menininha toda, que ela tá... E eu vi fotos da menininha depois, ela tá mais escrota no filme mesmo, né? Fizeram uma coisa ali pra ela ficar meio batida no liquidificador, assim. Então... Ai, tadinha! E, não, mas a Mina é uma atriz fantástica, assim, né, cara? A mãe é fantástica. Eu não sei como é que aquela mulher não ganhou Oscar. Então, a Tommy Collette não ser sequer indicada... Cara, é porque Oscar e nada, é a mesma merda. Porque se valesse de alguma coisa, essa mulher tinha que ter ganhado, sim, além certeza, de ser indicada. E tem mais uma parada, que quem quiser fica de indicação pra galera. Eu acho que o Decréptus, com o João Carvalho, tem um episódio só sobre isso. Que o João é um retardado que estuda essas goétias pra tudo quanto é lado. É um ateu que estuda essas porra, né? É, ele estuda a goétia inteira. E tem alguns detalhes, como por exemplo... Chama o João. João, quando você vier pra São Paulo, vamos gravar um Magicando. Sobre isso. Outro, né? Ele já falou isso inteiro ali, vai falar de novo. Mas o João vem gravar um Magicando, João. É, e tem um momento que até o barulho da menina tem uma razão, né? Porque Paimon, ele fala através de coachado. Uhum. Então a menina fica... Tem uma porquê e tal, que eu não tinha nem tocado essa porra. Mas tem umas partes muito... Não muito era porque boas, era assim. O barulho da pata do camelo? Eu sei lá. Tem ele falou de coachado, assim. Eu acreditei. Não era o ronco do motor? A gente falou disso no Mundo Freak, tinha uma teoria. A pata do camelo. A patinha. Mostra pra câmera, a pata do camelo. O Paimon, ele não tá montado, ele vem montado num camelo dromedário. Uma das e formas. Aí uma das teorias era que esse barulhinho do... Seria ele chegando. Esse... Foi muito Doom, né? Ali fala uma coisa esotérica. Não mexa com goete, você não sabe o que tá fazendo. Pronto, continua. É, porque... Isso é uma... É, mensagem edificante. Não, a mensagem é, todo mundo que mexeu com goete já sabia o que tava fazendo. Exatamente, deu certo. Exatamente. Tá bom, deu certo. Também. Mãe. Uma merda. O Grolla saiu. O Grolla tem uma frase. O Grolla não. Essa porra desse filme é aquela cena do Hobbit, dos anões chegando na casa do Bilbo, que não acaba nunca. São 2 horas de anão chegando na casa do Bilbo. O Grolla tem ele mandou uma mensagem pra mim e falou assim: Ô Keller, você já assistiu Mãe? Falei, cara, não vou nem perder meu tempo. Porra, eu não sei se é muito bom ou se é uma bosta, mas. Nunca mais vou ver uma hóstia da mesma forma. Tipo, uma frase dele. E eu não sei porquê, mas eu não sei. Você assistiu o filme? Não vou perder meu tempo com essa porra, não. Não perca mesmo, não. Kelly. Como assim, Kelly? É muito... Gente, o filme é muito bom. Assim, eu não diria muito bom. Mas é porque eu não... É o filme... É o tipo de filme que não entra na categoria bom ou mal. Sabe o que é bom? É outra parada. Ah, tá. Então tá bom. Tipo... A Star is Born. Fantástico. Tipo o filme do Almodóvar. Como é que é o nome, Lívia? A sinestesia tá mandando você falar isso? Almodóvar. Tá bom, obrigado. Mas fala do Mãe, o que é o Mãe? Não, porque o que acontece? O Mãe é o seguinte: você senta na porra da sala do cinema, assim, cara, não pesquisa sinopse, não pesquisa porra nenhuma, não vê trailer, não vê nada. E não escuta os próximos 3 minutos de podcast. Não escuta o próximo 3 minutos de podcast. Para aqui agora, para esse podcast. Vai no streaming e vê. Ou pula 3 minutos, enfim. Que é o seguinte: você senta na porra da sala do cinema. Beleza, casal normal, tem aquela menina super hypada do cinema ali que fez a Mística. A Mística lá. Catches Evergreen. Catches Evergreen e tal. E o Javier. É, Jennifer Lawrence. Apesar de que ela tem sempre a mesma cara de paisagem, né? Mas é da hora. Mas ela tá boa aí, ela tá boa aí. E aí tem aquele Javier, Bardem. Que é o... Caralho, Javier Bardem é bonito, hein? É ele. Que amão, hein, mano? Mas tudo bem. Eu vou estragar o filme pra você. Ele é um escroto? Não, eu vou estragar o filme pra você. Tudo bem, já tá estragado. Porque eu vou te dar a chave que decodifica o filme. Tá. Esse cara é Deus. Tá bom. E ela é a Terra. Tá. E ele vai esculachar ela e botar fio pra desgraçar a casa. É isso. E cara, é por isso. E é por isso que é o Vinícius falando que é invadindo a casa. Tem uma coisa nesse filme que eu acho muito importante. E infelizmente, não vai tocar 50% das pessoas que assistiram. Porque 50%. Gente, por favor, não me entendam mal. Eu não vou fazer militância, eu não vou lacrar. Cara. Milacro! O jeito que ela se sente o filme inteiro incomodada com pessoas invadindo o lugar onde ela tá, ou falando pra ela o que, que ela tem que fazer, ou simplesmente não a ouvindo, isso toca muito uma mulher. Eu saí daquele filme... Bem-vindo à condição feminina. Então, assim, olhando pra ela e sabendo, mais um spoiler, que ela é a mãe natureza e que, por mais que Deus foda ela, ela vai se fuder inteira, vai pegar fogo e vai renascer de novo pra acontecer tudo de novo com ela. Isso é muito angustiante, você sendo uma mulher. Isso toca mulher especialmente. Tem aquela cena da pia. A cena da pia. Tá aquela gente. Ela fala assim, porque a casa que eles estão morando, ela está construindo. Ela tá renovando a ela casa inteira. Ela está renovando. É uma casa super velha. E aí o marido fala, nossa, você faz coisas maravilhosas, você constrói... Porque ela é mãe natureza. Então ela passa os dias cuidando dos detalhes. E aí, de repente, chega uma festa. Festa dos anões. Uma galera que ela não começa sabe quem um é. Começa um cara, daqui a pouco chega um casal e tal. E quando e você de repente, tá uma festa raves. E aí tem uma galera que está na cozinha bebendo e senta na pia. E ela fala assim, por favor, não senta na pia porque a gente não chumbou ainda. A pia vai cair. Só pra você ter uma ideia, a pessoa que tá sentada na pia faz assim, ó. Tipo, eu olhando pra ela e dando risada. Ai, e obviamente a pia cai. Ninguém então, socou esse filho de uma puta? Então ela vai lá porque ela tá lá, tipo assim, ela é a dona da casa. Então ela tem que lidar com todo mundo bem porque são convidados. Que a terra não consegue sair dela própria. Então, né? Se eu não me engano, essa cena é uma metáfora para o dilúvio. Sim. Eu acho que é isso. Porque aí a pia quebra, acontece o inundamento e todo mundo sai. Sim. Aí tem um puta quebra-pau ali do papai e da mamãe, porque teoricamente na Bíblia, né? Tipo, não tem mais humano. Uhum. E aí sobra só um ou dois. Que aí volta depois o casal, né? Uhum. Volta o casal depois e tal. O que que acontece? Eles estão lá na casa e tal, beleza. Aí tá o pai vivendo com a mãe, que não é mãe ainda no caso, mas vai ser a mãe. E aí chega um casal, que o cara é poeta, então ele é um cara super famoso. Aí chega um casal que é um casal de fãs. E chega, pô, eu fiquei preso, tô aqui do lado e tal. Aí falou, não tem nada em volta daqui, né? Falou, não, vem pra cá, vai dormir aqui hoje e tal. É Adão e Eva, né? Aí o cara tá meio fudidão, né? Aí vai pro banheiro e tal, deixa uma costela lá na privada. Aí, de repente, começa a surgir um irmão. Aí surge o Caim. Aí um irmão mata o outro. Aí vai todo mundo embora. Aí a mãe fala, porra. Mas, tipo, ainda até esse momento, tava só extremamente inconveniente. E eu já sei qual que é o problema desse filme. Eu estava continua. Extremamente inconveniente. Só que aí, a parada vai saindo tanto do controle, mas tanto do controle... Vai espiralando para o inferno. Uhum. Eu gosto de coisa que vai espiralando então, para o inferno. Então, cara, é o que eu tava falando. Se você não tem a chave que ele está falando da mitologia judaico-cristã nesse filme, você olha e fala, isso é um filme merda. Mas é difícil quando de você pegar essa chave? Não. Mais não. Ou menos. Até você... A segunda parte. Na hora que chega o casal, até chegar o casal você tá perdida, assim, que porra é essa? Você não tá sabendo de onde vem e pra onde vai, você não tá entendendo nada. Na hora que chega o casal e tem a treta entre os filhos e um filho matou outro, tu fala assim, epa! Se você ainda tinha alguma dúvida nesse ponto, você para de ter. Ali nesse ponto você para de ter dúvida. Porque pelo que eu saquei... A gente não pode levar em consideração um afegão médio. Eu acho que ele não vai perceber, velho. Não, teve gente que não percebeu mesmo. Teve gente que saiu do cinema e falou assim, cara, não entendi nada. Eu não entendi Matrix. Tem gente que não entendeu Matrix, mas é o cara, mas é que tá. Quando você coloca, você dá a chave pro cara, ó, ele está falando disso. E aí você tira aquele conto de fada religioso que existe nas igrejas e mostra de uma forma violenta. Abusivo. E o que o ser humano está fazendo, a construção real e não mitológica do que o ser humano está fazendo com o planeta e com o próprio Deus e o cara 7-4, você fala, porra, é foda, cara. É foda. A cena do dilúvio, porra, é real, os caras estão cagando, porque, pô, eu não arrumei essa merda ainda, foda-se. E tem uma coisa que também, isso bateu muito, muito assim em mim, que foi o seguinte, como ele é Deus, e ele é o Deus cristão, ele perdoa tudo. Então ele chega pra ele e fala, não, querida, a gente reconstrói a pia. Não, querida. Pequeno parênteses, ele perdoa tudo. Mas pra mim é uma manutenção, porque ele é extremamente Qual é o nome? Ele quer aquela adoração. Sim, ele quer aquela parada. Narcisista. Então ele vai perdoando tudo, só que quem se fode animal com isso... É Gaia. E ele vai passando a mão e ela fala, você... Tem uma hora que ela pensa, você não tá vendo o que você tá fazendo? Ele, mas eles são meus filhos. Aí nessa hora, tu dá vontade de tu levantar e tipo assim... Bater em alguém no filme. Pelo que eu entendi, eu preciso bater em alguém. O problema desse filme é a origem dele, que é o judaico-cristão. O problema é o livro, né? O problema desse filme é a existência dele. Mas Gaia parece legal aí, ó. Ela tá. Sim, mas ela só se fode. Ela só se fode. Sabe qual filme vocês lembraram? Bigotem. Assistam. Putz, que é isso também. Esse é Bigotem. Pesado. Bigotem é Deus deixando porrete nas costas de Gaia. Que é bem estourado, preto e branco, que o cara fez várias sobreposições e ele fica bem estouradão. Bigotem é foda. É assustador, assim, nojento até uns momentos. Ele é até cansativo de assistir. Eu lembro que quando eu assisti, eu dei umas pausas, assim, fazer umas coisas e voltar, porque ele é bem. Mas e tem umas é horas que é tão estourado. Tem umas horas que ele é tão estourado que você não consegue entender o que tá acontecendo na cena. Precisa dar um. Sim, com toda certeza. Acho que tem esse diálogo entre esses dois filmes. E mais do que tudo, tipo assim, esse é o tipo de filme que você não tá lá pra gostar ou não gostar, pra achar bom ou achar ruim. Ele tá te passando uma mensagem. É uma experiência do tipo. É uma experiência. Tá. Tipo, você tá vendo aquilo acontecer. O que você tá sentindo nesse momento? Eu acho que é mais que uma experiência, ele também é uma quebra de paradigmas. Ótimo. Principalmente se você é católico. Porque quando você vê, que nem aquela cena que eu te falei, a questão da hóstia, entendeu? Quando você vê aquela cena e você, o cara que tá sentado, você não consegue olhar pro rito da consagração e entrega do mesmo jeito. Você não consegue. Posso escrever? Pode. Escreve. Né? A mãe tem um filho... Né, que é o filho de Deus com ela. Gente, que horror. É muito roubam ruim. O filho dela, que nesse momento, essa segunda parte do filme já tá com caos da casa. Já, porque ele tem tanque de guerra, tem soldado. Os anãos já estão comendo e tacando prato no outro. E estuprando na parede. A mesa, é isso. As pessoas estão cagando e passando na parede, perfeito. Cara, pegam o filho das mãos dela, vão passando assim, tipo, como se fosse num show de rock e tal, aí termina numa consagração de ter um padre. Filho recém-nascido. Filho recém-nascido. Eles despedaçam. E despedaçam e começam a comer o... Faz sentido. Tem a cena que o menino morre por acidente e fica todo mundo olhando pra cara do outro. Ih, o que a gente faz agora? Aí eles racham a criança. Caralho, que loucura. E começa a comer. E tudo isso com o pai encorajando. Ah, comunguem, esse é meu filho. Vejam o meu filho, comunguem do meu filho. E aí você quem só é o diretor dessa porra, hein? Clá! Aronofsky. Ah, é o homem que nunca errou, então tá certo, foi bom. E aí você ouve um som muito bosta de osso. E aí todo mundo se olha. E aí você fala, cara, não vou olhar. Nessa hora eu muito virei a cara. E aí acontece da galera despedaçar assim. E é gráfico? Muito... É gráfico. Não muito, caralho. É o suficiente pra te incomodar. Mas também é porque você já escalou. Eu acho assim. Ele, uma pessoa que realmente é um católico fervoroso, eu acho que se ofenderia mais. Eu acho que assim, no ponto que a gente está estudando várias mitologias, várias religiões, você consegue incomoda. Porque você fala, caralho, eu nunca vi isso, talvez eu nunca tenha visto isso dessa forma. Então ele é feito pra incomodar. Uhum. Tá certo, o Olaf merece meu parabéns. E existe toda mais leituras esotéricas com relação a isso, porque assim, ele é um filme extremamente simbólico, ele não foi um filme que já foi totalmente decodificado. Então tem cenas e elementos que você não consegue saber o que, que é. Tipo, comprimido, não entendi até agora. Tem um remedinho que é a mãe natureza. Não, um remedinho meio amarelo que o pessoal diz, isso pode ser significar o sol. Mas não tem ainda. Não tem. E o cara falou que nunca vai explicar. Enfim. Certo ele. Sabe aquele drink da Lívia, que é todo cheio de purpurina. Sim, lembra? Sim. As gotinhas que ela joga na água é daquela cor. Que louco. É um xixizinho assim. É um xixizinho de unicórnio. Mas tem muita gente com leituras esotéricas que vai além desse conceito judaico-cristão, né? Então, Por exemplo, a Maggie, que é um super ouvinte e tal, ela gosta de fazer essas análises esotéricas. Até convido, quando você estiver aqui em São Paulo, vamos tentar gravar uma parte desse episódio. Maggie. E aí você dá a sua leitura. Porque, assim, se a gente continuar falando, a gente vai pode longe. Passar... Cinco capítulos, sim, cinco episódios. Esse aqui é um episódio que dá pra ser recorrente. Cada X meses a gente regrava falando de outros filmes da Ou do mesmo, pelo visto. Se chegar em 6 mil likes, a gente. É assim. Puxa outro que seja bom. A gente falou tantos que são parcialmente bons. Porque esse é muito bom. Labirinto de Fauno. porra, é foda. Ai, cara, eu nunca assisti esse filme. Toda vez ele para na Netflix e diz: vou assistir hoje. Aí, não vou, cara. Tá, isso é bom. Olha, eu vou, vou dizer que, inclusive, não vou colocar o cu na rifa, mas vou usar e dizer que você vai gostar. Sim, então, eu também sempre acho. Sempre que ela fala, puta, hoje eu vou assistir. Sabe, aí, puta, hoje sabe o que eu gosto muito? Porque como anarquistinha, a Guerra Civil Espanhola é muito simbólica, né? Pra quem é anarquistinha, assim. Porque foi onde o movimento se levantou pra caralho e tal e foi escorraçado pelo Franco. Sim. Até umas horas. Então a ambientação histórica dele é muito bom. É, ele se passa na guerra, né? Durante a Guerra Civil Espanhola. É, o contexto geral, mais ou menos eu sei. Mas... E tal, mas o ouvinte... general, né? Mas o ouvinte... Não, não. Ela é filha da mãe que ela casa com o cara. Mãe. É. Tá, é, okay. Filha só da moça. E o cara enteada deixa bem claro. E o cara deixa bem claro que ela é uma enteada no sentido madrasta má, entendeu? Uhum. Porque eu quero o meu filho. Mas, meu tipo, filho numa homem. Situação de merda, ela tá na posição confortável socialmente. Sim, sim. O historiador invocando aqui. Fala. Mas Franco, na Espanha, foi uma ditadura de direita, não foi? Foi extremamente. De direita, né? Então não existe, cara, porque não existe ditadura de direita. Ah, tá, verdade. Eu aprendi isso agora. Tá certo. De tudo que eu aprendi na minha vida. Tava errado. É, ele era amigo do nazismo, né? Não, ele era amigo do nazismo, então ele era de esquerda. Que bosta. Meu irmão, você é burro. Nem perde seu tempo. E, cara, o que eu gosto muito desse filme é o quão... eu acho que a visão latina dele é excelente. Eu acho que se fosse um filme americano, não seria... tão legal, e não é porque, não é por uma visão, é porque americano não fala nada, não, é porque, tipo assim, ele tem uma identidade muito própria, não apenas visual, mas de roteiro e visão. Daqui a pouco sai a versão do Spike Lee. Acho legal que ele é uma fábula, ele ao mesmo tempo é uma fábula muito bonita, e ela bate de encontro com uma realidade muito crua, então você fica naquela, fala, mano, qual é que é dessa mina, né? E é uma fábula... E a visão que ele mostra de fada é um negócio muito sinistro que eu nunca tinha visto no cinema. Cara, pra mim, fada sempre foi aquela merda ali. Pra mim também, mas eu nunca tinha visto. Isso é verdade. Então, quando apareceu, eu falei, ok. Sim. Se você acha que fadas são menininhas pequenininhas com minissaia e decotes... Tinkerbell, dá uma olhada no Labirinto do Fauno que... Você vai pensar outra coisa, que aquele... Eu não sei que inseto é aquele, que é um dos primeiros a aparecer. Ah, ele é um louva-deus, não é? Não é um louva-deus, mas acho que é um grilo gigante. Que vira uma fada, né? Vira uma fada parecida com uma fada clássica, né? Sim. E eu acho que esse é um dos grandes diálogos com o filme, né? Porque, por exemplo, ele tá muito naquele ambiente da criança. E eu poderia dizer que é uma fábula saturnina? Porque é sujo e tem muita morte. Olha, cara, pode ser. Eu tenho uma visão muito doida sobre um filme que é... Eu acho que o Labirinto do Fauno é um remake desse filme. Qual? Meu Vizinho Totoro. Vai tomar medo. Cara, não, olha aí. É muito boa. Parecido. É boa. Muito parecido. Só que ali o Totoro tá infantilizado, tá bonitinho. O Labirinto do Fauno é a versão Dark Zera do Totoro. Não duvido, não. Faço uma leitura que corrobora com o Palestrinha. Nunca vi Totoro, então vou ver. Não, porque é isso, cara. É um bicho bizarro que aparece. É um fauno, né? Uma entidade. E ajuda. É um, o Totoro, uma entidade. Um ser feérico também. É. Que as crianças entram dentro da árvore e começam a entrar naquele mundo doidão. Ajuda elas, de certa forma. Deve ser o pólen que deixa loucão também. Pode ser. Qual que é o problema com o teu resumo desse episódio é: use drogas pra fazer magia. Use drogas pra fazer filme, sério. Perfeito também. E tem umas cenas que dialogam com Alice e tal. Tem o Homem Pálido, né? O Pale Man, que é fantástico aquele conceito, é. Que é aquele monstro super... monstro aterrorizante, velho. É aquele super amigo do Del Toro, né? Que sempre faz os monstros maquiados dele. Faz o Hellboy. E tem a ideia do banquete das fadas, que você não pode comer. Jamais. Senão você vai ficar lá pra cima. O banquete das fadas e também tem... grego, né? Tem esse mito grego também. Não, que você não, você vai ao submundo, você não pode comer. Ah, tá. Eu sei de uma coisa. Não aceita nada de fada. Grego... Em sonho eu com fada, converso com ela e mando embora. Eu achei que isso era da hora de aventura. Também. Não, tem até um japonês isso também. Tem uma deusa japonesa que você, tipo, do submundo, que você não pode comer nada lá e tal. Tem várias culturas que a ideia é: se você vai ao submundo, não coma. Sim, que se é o tipo. Você não tem como sair de lá. Não comungue com um lugar que você não gostaria de ficar, né? Eu gosto do Neil Gaiman, porque ele faz aquela brincadeira. Não sei nem se é ele que faz, ou é a galera do Livros da Magia que faz depois. Eu não sei quem são os autores, mas faz aquela brincadeira que o Reino das Fadas. Ele era um puxadinho do inferno. Sim. É um puxadinho do inferno e as fadas pagam tributo ao inferno. Mas o Livros da Magia é do Gamer, não é? É não, a ideia a é série, né? Games, ah, tá. A ideia é que depois saiu uma série maior. É, que aí é um puxadinho do inferno. Então é por isso que existe um ponto que tá tangendo a Terra, que são as fadas Silly, né? Que é a galerinha bacana, que você é bonitinho, colorido. Mas existe um submundo das fadas que já é quase tangendo o inferno, assim, né? Sim. Acho do caralho esse conceito. Já que nós estamos falando de droga, vou puxar um. Puxa. Um filme. Vou puxar um. Não é bem esse um que vocês entendem. Vou puxar um que começa. É dois, isso é bom. Eu sei qual que ela vai puxar. Vou puxar um que a história do cara, ele tá no Japão e aí ele vai usar DMT e aí ele morre louco de DMT. E aí é que começa o filme. Que ele toma uns tiros, não é? Oi? Ele toma uns tiros, exato, né? Exato. Ele tá sendo perseguido, porque a galera sabe que ele, né? Trafica. Trafica. E aí ele morre loucão. E esse filme, que é muito foda, muito bom. Gosto muito dele. Se chama, em português, Viagem Alucinante. Ah, mas em inglês se chama Enter the Void. Toda a viagem do protagonista é baseada no livro tibetano dos mortos. Como é que quando você morre... Pra onde você vai? Sem contar que é uma projeção astral foda, né? Todo filme. Tanto que quando você começa a assistir, o ângulo da câmera te incomoda de um jeito que você fala, velho, eu não vou conseguir ver esse filme, que bagulho esquisito. Depois, não é um filme fácil, é um filme cansativo, tem 2 horas e prarará, mas é muito bom. Se você muito. Tiver labirintite, pula os primeiros momentos, fica aquelas cores, sim, vá, vá, vá, vá, vá, vá, eu li aquilo. É aquilo do Pokémon de tu ficar... Exatamente. Eu inclusive, todos os neons do Japão fazem uma parte bem importante nesse filme, todas as cores e cor estourada, enfim. E foi por causa deste filme que eu fui ler o livro Tibetano dos Mortos, que eu falei, caralho, deve ser muito louco isso aqui, eu vou ler. E eu acho esse filme muito legal. Muito legal. A interpretação que o cara fez pra viagem. É muito boa. E o que a gente é atraído. A gente é tipo... É, tem umas sombras, né? Um momento a gente ali, né? A gente é muito tipo bichinho. As mariposas. É. Quando chega pra se esquentar lá. Como diz a musiquinha. A gente muito procura as luzes, cara. E ele vai procurando as luzes nos lugares que você fala, não, não é por aí, cara. Não e aí luz, ele começa tudo de novo. É muito foda esse filme. Eu sei que eu tô com esse filme há um tempão. É bom. E você sempre alguém fala... É bom, mas é cansativo. Aí você já, ai meu Deus, vai pro fim da fila. Não, mas eu acho que depende. Por exemplo, eu não achei. O Eric achou um pouco cansativo, mas ele também quis ler o livro de Tibetano dos Mortos. Se você puxar um filme, o filme melhora. Olha aí. Eu acho. É o famoso puxar um chá de fita. É. Caralho, aí. Eu já falei do brother que no louco de chá de fita tentava atravessar uma parede. E conseguiu. Não, ele tentava atravessar. A cabeça dele tava machucada aqui. E o nariz, a cabeça dele tava machucada, porque ele tentava atravessar. Ele falava que um gnomo fechava a porta na hora que ele tentava passar. Sim. Nossa. Provavelmente verdade. O cara tava. E eu falei, calma. Aí você tem que entrar no rolê. Você fala, mas o gnomo vai abrir a porta ali no sofá, mano. Você tem que tentar no sofá. Aí dorme. Eu posso puxar dois aqui que também vão ofender qualquer cristão? Dois, por favor. Tem dois. Um é a Papisa Joana. Tá, que esse filme é interessante, porque pra quem quer entender por que, que o Arcano 3 do tarô no Marsella se chama A Papisa e nos outros tarôs depois virou a sacerdotisa. Por que, né? Que o Papa, quando ele vai fazer a coroação lá, ele tem que sentar naquela cadeira sem cueca? Hoje não tem... mais, né? Mas teve. É, pra ver se ele tem rolas. Acaba com meus sonhos. Seu Armando existe. É a origem da expressão puxa saco. Na verdade, ali, o cara sentava na cadeirinha que não tinha o assento, cara, mais né? Novo, o mais novo cardeal. É, chegava lá, botava a mãozinha por debaixo da cadeira e falava... Ele fazia uma bola mancia. É, pra ver se tinha... O Vinícius é bom com esses termos. Desculpa, vou decepcionar você. Tá bom. Bagomancia? Bagomancia, é isso. Então, esse filme é interessante pra galera aqui e também ofende principalmente o pessoal católico. E tem um outro filme que eu assisti e depois eu descobri também que a galera fica extremamente ofendida, que é O Homem da Terra. Não sei se vocês já viram. A Man from Earth, cara, esse filme é foda. É daquele cara que... Não. É um cara que... Tipo, mano, o filme é uma merda. É um... É um caseiro. Peraí. Eu descobri esse filme hoje. É. Dando uma olhada em coisa. Não é o filme do David Bowie. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu pensei que era o filme do David Bowie. Não é. Ele é mais recente, né? The Man from Earth? Não, cara. Isso é década de 80, né? Novo, então, não, é mais 90, o do David Bowie. É 70 e... Do Bowie, 70 e pouco. É noventinha já. E tipo assim, a sinopse não me pareceu nada legal e eu não entendi porque todo mundo tava recomendando. Sabe como é que ele fica bacana? Ele é uma peça de teatro, que ele foi feito, sei lá, com $10, tá ligado? Ele é uma peça de teatro. Então... De 2007, cara. Caralho! 2007. Que lixo de produção. Uma produção horrível. E tipo, é o cara tem um roteiro muito bom, tinha um roteiro bacana, e é um cara... Que ele tá se mudando. O cara chega e fala assim, eu tô me mudando e tal. E eu queria conversar com vocês, são meus amigos mais próximos. Aí a galera fala, tá, ele fala assim, isso aqui é uma coisa que eu já fiz algumas vezes, né? E eu, é uma coisa que eu tô fazendo. Tá bom. Aí eles vão pra casa do cara, que já tá com tudo empacotado, acho que tem só um tapete. Um cara pede um vinho e tal, e eles ficam conversando. Eles são amigos de universidade dele. Que bela desculpa pra não ter... Cenário. Cenário, né? É, não tem cenário. É uma casa alugada no meio do nada. Tem teatro mesmo. Sim, e uma caminhonete, acho que aparece no filme. Tem um momento que aparece 38. Só. E tá ali. Aí o cara começa a falar, ele começa a conversar e tal, ele fala assim, olha, eu quero que vocês imaginem. Imaginem o primeiro ser humano, ou um ser humano tal, que percebeu que todo mundo dormia, não acordava mais, e ele continuava. Que percebeu que qualquer machucado que tinha nele não deixava nenhuma cicatriz, nem nenhuma marca. E fechava. E ele é esse ser humano. Tipo, ele é imortal. Ele nasceu na época que, tipo, sei lá, cara... O macaco tava virando ser humano, assim. É, primeiro Homo sapiens. Ele é, sabe, dos primeiros Homo sapiens. E por alguma merda, ele não morre. Então ele atravessou toda a história humana. E ele presenciou toda a história da humanidade. E o ator é bonzinho, sabe? Ele conversa assim. Porque se ele nasceu na mesma época do mar, ele é o Homem Macaco. Olha aí. Bem possível. Caramba. Melhorou muito esse filme. Bem possível. Caramba. Mas aí... Eu pensava que era o Poderoso Joe. É. Mas eu posso mandar um spoiler pra por que esse filme ofende tantos cristãos? Porque chega uma hora mais ou menos no final do filme. Tem um cristão lá? Tem um cristão lá? Tem um cristão. E alguém pergunta pra ele qual foi a parte mais difícil dele. Fala assim, então. Cara, é que eles entram no jogo. Os amigos falam assim: ah, não, vamos entrar na brincadeira. É. Então, é que quando eu tava lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás e tal, e eu era um rebelde, e ele dá a entender que ele é Cristo. E que ele não morreu na cruz. E que ele conversou com Buda, e que as ideias dele, na verdade, ele tava divulgando Buda. É. Ele tinha sido convencido por Buda. Mas não foi isso que aconteceu? Não tem uma teoria. O Buda e o Jesus estão dividindo um apartamento no Japão. Sim. Eu queria... Como chama? Depois me chama. Eu esqueci, vou mandar. Então, assim, a hora que ele... Caralho! E eu, depois eu fiquei sabendo que tem muita gente que se ofendeu com isso, entendeu? Cara, mas é fácil o cristão se ofender, né? Fala isso mesmo. O cristão, inclusive. Agora. Inclusive, Jesus Cristo, no alto da cruz, falou: se ofendam. E aí, desde então, é isso que se faz. Mas o filme é mal produzido, o filme mas é tosco, é bom, cara. Mas a história em si é boa pra caralho. O melhor filme sobre Jesus é A Vida de Brian. Isso é. Isso é. Com uma produção muito melhor, inclusive, que é muito filme de Jesus. Eu queria indicar já na esteira do Grolla um filme que eu vi na mesma época e ele ajudou a abrir minha mente para os paradigmas magísticos. Que é um filme bem legal, que é baseado num livro meio bosta, que já foi muito bom, do livro do Frijo de Capra, que fazia aquela física espiritual, né? Que ele tinha um viés filosófico espiritual sobre a física. Mas o filme é legal, chama Mindwalk, Ponto de Mutação. É muito bom, cara. São três malucos, uma física, um poeta e um cara que concorreu à presidência dos Estados Unidos e perdeu. Os três estão naquela ilha... O português, o espanhol e o japonês. Entra no bar. Só faltou o papagaio. Um caoísta, um telemita e um cristão entram no bar. Que é uma ilha... É uma ilha não, né, cara? Ele tá ligado ao continente, mas no fim do dia... Mas quando sobe a maré, ele vira uma ilha. Vira uma ilha, isolada. E é uma cidade fortificada. E é lá. Então, tipo, o cenário é lindo e eles começam a discutir várias paradas filosóficas do funcionamento da humanidade. O poeta fala umas paradas. O político chora outras paradas. É um filme... Ele não é cansativo. Ele é longo e ele é lento. Mas ele não chega a ser cansativo. É muito bom. Ele tem uns princípios ali. Tem aqueles princípios quânticos clássicos que a gente já cansou de ouvir, né? Que se eu abrisse o átomo, o núcleo estaria aqui e o elétron estaria em qualquer lugar, mas pra mostrar pra você, tá na puta que pariu, porque dentro dele não há nada. Tipo, tem essas discussões assim. Ele está dentro do seu cu. Tá. Assim como. Assim como o Homem-Formiga. No cu no tanto. Posso puxar então um total esotérico de uma maneira que a gente não citou nesse episódio ainda? Nosso lar. Nosso lar. espírito de óculos, bicho, é um conceito muito legal, cara. Mas ele tá se baseando na forminha que ele era aqui. Ah, tudo bem, ué. Tudo sem problema nenhum. Exemplo, cara, se você tentar liberado, usar qualquer forma, mano. Eu sou. Por que que você vai unicórnio? Um óculos, caralho. Eu tenho uma pergunta. É charme. Se você liberar, você. Se você liberar do seu corpo, pode ter qualquer forma, por que o Yoda parece velho? Ah, mas é que o Yoda... Tele... É que o Yoda nasceu, velho. É. Né? Ele nasce, velho. É o mesmo do Benjamin Button. É um Benjamin Button que não fica novo. Na verdade, é o seguinte. O Yoda aparenta ter uns 900 anos, mas ele tem uns 5 mil. Ele tá então, bem pra caralho. Então, é. Aquilo ali é como ele se lembra, tá ligado? Dele mesmo. Vamos lá. Nos anos 90, Jim Carrey estava com tudo e não estava prosa. E aí, ele foi chamado pra fazer O Mundo de Andy. Ah, pensei que você ia falar o Máscara. Caralho, eu também bom, pensava. Pensei que você ia falar o Show de Truman. Pensei que você ia falar eu mesmo, Irene. Caralho. Pensei que você ia falar isso, Ventura. Cara, a gente percebeu aqui um padrão, né? Que o Jim Carrey é só filme esotérico, né? Sim, sim. É verdade. É exatamente, né? A Por Máscara... Por isso que o Jim Carrey hoje é um cara iluminado. Ou não, né? Olha, ou perdido né, no, de, no universo. Loucura. De boa. Filme do Jim Carrey que tem a ver com... Pode ter... Pensamentos esotéricos aí. Brilha Eterna. O Show de Truman. Show de Truman. Na hora que você tá saindo do cu do rinoceronte. É um momento de iluminação. Ace Ventura, gente. Nu, nascendo de novo. É um renascer aquilo. Tô reclamando que eu não vi Kung Po, mas não virou Ace Ventura. Tem aquela cena escrota do fim, né? Que hoje é extremamente zoado com as trans e tal. Mas... Da época, anos, né? Anos 90, né? Puta não, enfim, história. Mas voltando aqui, voltando. O que acontece? Existe um comediante americano que eu acho extremamente sem graça, mas eu acho naturalmente um humor americano bem sem graça, que é o Andy Kaufman, que ele, inclusive, tem um tipo de humor que ele é muito difícil pra um brasileiro entender exatamente. Tipo, olhando assim, tu fica meio... Cara, por que as pessoas estão rindo dessa parada? E aí o Jim Carrey, ele foi escolhido pra fazer o Andy Kaufman no cinema. E aí, esse filme Mundo de Andy. E a ideia é que eu não vou falar exatamente desse filme, mas eu vou falar do Jim e Andy and the Great Beyond, né? E o Grande Além. Que é um documentário que tem no Netflix, que é sobre os bastidores desse filme. E como eu tenho a minha teoria de que o Jim Carrey, ele faz a Assunção Forma-Deus desse Andy e nunca mais sai. Cara, eu fiquei profundamente perturbado com esse documentário. Eu nunca terminei de ver. Eu vi, tipo, metade e falei, chega. É, aquilo ali é uma fórmula mágica que deu pau, né? Eu tenho muita dificuldade... Esqueceu de banir. Eu tenho muita dificuldade em saber onde foi uma... Ou onde foi que ele não baniu. Ou onde foi que ele talvez use isso pra ser um grande babaca. Eu tenho... Assim, a linha pra mim é muito tênue. Eu também não consegui terminar de ver. Porque teve uma hora que me deu muito nervoso. Falei, ai não. Depois eu vejo. Mas eu não sei. Às vezes me soa assim uma desculpa pra ser... Eu concordo. Eu acho que pode ter isso também. Eu acho muito tênue. Sabe por que eu acho que não? É porque é o seguinte. Foi um padrão que ele foi abandonando. E depois eu vou explicar minha teoria melhor. Mas que também ele se prendeu ao... O Andy Kaufman era escroto. Uhum. E toda a escrotice que ele faz, que é mostrado nos bastidores, é proveniente desse personagem, dessa máscara, não é além. Ele não abusa sexualmente de alguém, ele não estupra alguém. Faz aquelas escrotices estéticas, né? Que ele dá uma palavra. Porque é separado. O que acontece, gente? Esse Andy Kaufman, ele era um cara muito difícil. Que, inclusive, ele mesclava muito as opiniões pessoais dele e a forma dele ser. Com o personagem dele, né? E aí quando... Tem muito dessa coisa de ator, acho que ele pode até falar melhor que eu, que tem atores que piram, né? Se você for pegar, por exemplo, o Heath Ledger, né? Cara, eu tenho... Eu mesmo, na verdade, tenho um brother e eu mesmo participei com ele fazendo uma cena daquele Dois Perdidos numa Noite Suja. E eu fiz o... Ele fazia o Paco, eu fazia o Paco e ele fazia o outro cara, que é tipo um Tonho. Não sei se vocês já viram isso. É um cara do interior e é um cara da cidade, todo... Tudo porra louca. E eu acho que ficou um tequinho na gente, assim. E chegou um ponto que eles têm um momento de conflito que, cara, a gente tava gerando aquele conflito. Aquele conflito tava surgindo porque a gente se identificou muito com o personagem. Entende? A gente chegou a ter dificuldade em relação por causa daquilo. Porque eu me identifiquei muito com um e ele se identificou muito com o outro. Isso foi foda na época. Depois a gente sentou, conversou e tal, que você tem que expurgar isso, né? Mas é facílimo, velho. Se dá pra você ir na onda, dois palitos. Mas essa viagem do Jim Carrey chegou a um ponto que ele. O Andy Kaufman já tinha morrido, né? Mas assim, não há muito tempo. Então muita gente ainda conhecia ele e tal. E o Jim Carrey sentou pra conversar com a irmã do cara que já tinha morrido, incorporado, e ela conversou como se estivesse falando com o irmão. Caralho. Cara, isso é muito sinistro. Nossa. Qual é o nome desse realmente livro? É Beyond, né? Jim and Andy. Deixa eu só me lembrar aqui, porque eu acho que eu assisti esse filme, mas não tenho certeza. Esse é aquele que o Andy Kaufman teve câncer, é isso? Não sei. É bastidores, não é? É um documentário. Não, documentário, mas filme mesmo. Ah, eu não lembro exatamente. O filme é o menos importante, cara. É. O documentário é muito mais que um. É, então, eu não vou lembrar mesmo. E esse que eu acho que é interessante. Eu acho que no momento de trocar a máscara... Eu não acho que ele é o Andy Kaufman até hoje. Eu acho que no momento que ele... Ele tentou trocar a máscara de volta pra dele, ele percebeu que ele também tava usando uma máscara. E aí ele parou no meio do caminho e ele nunca mais voltou. Cara, se você pegar o pós-Andy Kaufman, ele fez vários filmes pós-Andy Kaufman, ainda naquela pegada de comédia. E tem uns momentos, assim, que você vê ele fazendo personagem que você fala, cara, não há uma alma aí dentro, tá ligado? Que ele tá com aquelas caras doidas. Não, tá total, não, assim, depois ele é total piloto automático, assim. É, você fala, não há uma alma. Não tem nenhum filme que fodão dele, nem pra drama, nem pra... E aí foi a morte da ex-esposa, namorada, que acho que se suicida, uma parada assim, que ajudou ele a falar, cara, o que tá acontecendo, né? E aí ele mete o... É, e aí ele mete o pau em Hollywood mesmo. Eu sei que se você for no YouTube procurar as entrevistas com o Jim Carrey em Tapete Vermelho e tal... super louco. É, ele tá num nível assim que transita entre a maluquice e a genialidade. Numa linha que você tem que julgar muito com cuidadinho, assim, o que, que é o quê. A iluminação em alguns momentos, facilmente. Sim, sim. É, o cara que tá andando na borda, ele já não tá mais entre nós, mas ele assim. Não tá só maluco. Não, é. Ele tá beirando a genialidade ali de iluminação. Eu acho que. Porque eu acho que isso é muito. Acho que é julgamento de valor. Algumas pessoas vão achar super bacana. Já conversei com pessoas iluminadas, elas são retardadas assim mesmo. Pode, vai por mim. Ah, isso aí já é com você. E uma coisa que eu também penso: que, pra quem não sabe, ele também é um artista plástico muito bom. O Jim Carrey é um artista plástico muito bom. Ele manja pra caralho daquele bagulho de. Porra, que como é que é o nome daquela técnica que fazem camiseta também e tal? Que você... Serigrafia. Serigrafia. Ele é bom pra caralho nos bagulho de serigrafia. Tanto é que vários cartazes de grande porte e tal, ele até lavava um dinheirinho, né? Que falava assim, não, meu filme pede pra minha empresa fazer e tal. E ele botava a mão, ele manja pra caralho. Ele é um artista plástico muito competente. E ele tá indo pra essa área agora, achando uma forma de se expressar que não seja com o corpo e com o rosto característico, legal. Né? Não sabia disso. Posso estar falando uma bosta também de botar essa fé nele. Que eu não sei, não acompanho o cara a ponto de saber, né? Botar a mão no fogo. Mas eu tô achando muito interessante esse momento dele, assim. Meninos e meninas, e American Gods? Sem spoilers da segunda temporada, porque eu não vi ainda. Tá bom, sem problema. Tá chuchu, negrola. Tá bom. O que é American Gods? American Gods. Se você conhece o menino Neil Gaiman, ele escreveu este livro, que eu gosto muito. Tem vários defeitos, mas eu adoro muito. Eu acho que se hoje... Se ele tivesse escrito pós-casamento Amanda Palmer, tinha umas coisas mais legais. Mas é um livro que eu gosto muito. Se você contar que tem umas 70 páginas ali no meio, ali, que podia ir embora, né? Tá bom. Enfim, tem uma barraguinha. Tem a porra do lago ali, que vai se fuder aquele lago. Né? Todo mundo dizia assim pra mim, como assim você não leu American Gods? Você tem que ler. E aí eu falei, tá bom, tá justo, vamos lá. E aí eu... Cara, eu li, sei lá, em 3 dias. Foi. Tipo, eu tava de férias, aí eu... E conversando com a gente. Sim, e aí eu tipo... Ah, aconteceu tal coisa. E colando trechos, Ctrl-C, Ctrl-V. E aí Keller e Léo, do Mitografias, falando... Cara, é muito legal ver as suas reações. E as suas reações agora. Porque esse livro é antigo. Os olhos que você tá vendo agora tá muito legal. E aí abri uma conversa com eles e tal. E a série... Que está, tem Neil Gaiman, tem muita mão de Neil Gaiman. Agora parece que ele está na produção, diretamente envolvido com a produção. Né? Porque ele falou assim, temporada. Ó, não quero que mexa muito aqui não. Não é pra ficar essa licença poética demais aqui não. Eu acho que a primeira temporada tem uns defeitinhos que... Tem. Evitáveis. Mas tudo é irrelevante na hora que aparece a rola do Ifrit. Tá que pariu. Você tem um ponto. Não é? Uma senhora rola. Rapaz... A senhora rola, né? Tem até um crochêzinho. Menino Samir tem razão em se apaixonar. Mas a gente não falou ainda. Então, do que se trata este livro, né? Nós estamos aqui, o lugar é Estados Unidos, terra. Que tudo aí, acontece ali, né? Tudo acontece nos Estados Unidos. E é uma grande road trip onde os seus companheiros são deuses antigos e novos. E você acaba conhecendo eles de uma maneira muito... Caraca, como esse cara se comportaria hoje se ele estivesse aqui hoje? Como é que esse deus falaria, agiria se ele estivesse aqui hoje? E os novos deuses também. E aí eu sempre falo assistindo essa série que eu amo todos os deuses de coração. Mas, cara, a estética dos deuses antigos ainda me pega muito. Eu ainda sou muito team. A estética tanto dos deuses antigos quanto dos novos tá do caralho. Eu acho que algumas roupagens... Porque o livro é de 2000, se eu não me engano. Tá ultrapassado. Né? Algumas roupagens que eles deram na série, por exemplo, a mudança... Do Technical Boy, do livro pra série, muito que ele legal. Era um moleque, né? Muito nerdinho, e hoje não, ele tem um hoje ele é o Reddit. Ele é um hoje ele evapora. Ele evapora o sapo. Hoje ele é o youtuber. Cara, exatamente. E cada mas vez ele tem uma pegada mais agressiva, meio cara do rap. Meio... Não é nada disso, ele é o BuzzFeed. Ele é o BuzzFeed. Cara, é a imagem, eu sei que do BuzzFeed. Cada vez que ele apanha, dá uma alegria tão grande. E ele apanha de todo mundo, né? Isso aí ele toma soco. Não, mas no livro, você tá dizendo? Não, no próprio filme. Nego arranca os dentes dele. Mano, isso é a primeira temporada. Mas eu acho que ele esse ar de cuzão que ele tem na série é, cuzão, é do caralho, velho. Não, perfeito. É o nerd. O pessoal tá falando que ele é um incel. Acho que não chega a ser um incel, não. Tá mais pra BuzzFeed. Mas ele é o ar de cuzão. Ele é um nerd idiota de hoje. Que ganhou muita grana. Que joga Fortnite. E acha que é o fodão ser um cuzão, isso mesmo. Eu acho essa estética, eu acho que ficou muito legal na série. Tem muitos detalhes, assim. Por exemplo, uma coisa que não tem no livro e vai ter na série é o Vulcano, na primeira temporada. É meio ficou... porca, mas é legal. Não, mas ficou... A caracterização ali, ele fala, olha, toda vez que alguém puxa o gatilho, tem um vulcão na mão. É, pra mim. Eles estão me idolatrando. É. Eu acho que isso foi... E porra, quando eu li o livro, pouco depois de ver a série, eu falei, caralho, não tem isso no livro, meu. Jesus mesmo, não tem? Jesus tem no apêndice. O Gaiman cortou, e aí jogaram pro final do livro, mas é uma apariçãozinha... Sim, besta, sim. Não, tecnicamente na série aqueles Jesus são fantásticos. Melhor de Jesus é o Jesuses. É, sim, sim. O Vafa, é um rolê com vários Jesuses, assim, sensacionais. Maravilhoso. Isso é interessante, né? O Jesus americano matando na fronteira, o Jesus mexicano, né? Tentando atravessar a borda. Eu acho que assim, a forma como as egrégoras estão caracterizadas na história é do caralho. Sim, entendeu? Sim, sim. E assim. Todo o contexto, cara, dos deuses nórdicos, de como eles vão atuar e enfim, o que vai acontecer lá na frente, que aí é livro, não é, nem tá filmado ainda. Todo mundo deu livro aqui, né? Sim. Então, assim, se eu falar que o Mr. World é o filho do Kratos, não vai ofender ninguém. Não vai. Não, beleza. Não. Mas quem tá na série tá dando. Deu livro, babaca. Aí, nesse caso, você conseguiu dar dois spoilers de uma vez para algumas pessoas. Como de spoiler. Leia o livro. Um problema que eu tenho com o Gaiman é que assim, ele tem uns clímax bem merdas. E deuses americanos têm um clima. Tudo que você espera que é a batalha, no livro ele tem um clímax bem cagado. Só que o final de deuses americanos, do livro, cara, aí a gente caiu o cu da bunda, velho. Eu quero ver como é que vai ser a série, mano. Eu também quero ver como é que vai ser na série, cara. Porque, assim, eu espero que seja exatamente como o livro, cara. Sim. O papel, o jeito que a Callie aparece na segunda temporada e o papel dela nos Estados Unidos, velho. Puta, do caralho aquilo, do caralho. Foi genial, aquilo, velho. A roupagem foi muito legal e eu tô gostando muito dela. Muito legal. E o que acontece com a mídia na segunda temporada? Ou ele fala assim. Caralho, porque na verdade brother, que a interpretação do cara. Ela pediu pra sair. Ela e a Christian, aqui a Esther, pediram pra sair. A mídia e a Esther. A Scully do X-Men. Do X-Files. Tanto a mídia quanto a Esther, elas saíram da série, né? Aí nasce uma nova mídia, né? E eu não sei, até agora ninguém soube me falar se o Anubis também pediu demissão, porque ele não aparece depois. Ele não aparece. E eu acho que ele tá numa das cenas mais legais do livro, que é quando o Shadow chega no Cairo e ele vê um cachorro e o cachorro começa a falar com ele. E aí tem uma criança perto e a criança entra em pânico e sai correndo. E isso não tem na série. E eu acho que talvez ele tenha pedido pra sair também. Mas o mais legal dos deuses americanos é a forma como ele retrata os deuses. que os deuses são aquilo que nós fazemos deles. Sim. Os deuses é Gregor, cara. Os deuses antigos estão vivos porque alguém ainda acredita. Sim. Então, os deuses em que pouca gente acredita até hoje estão enfraquecidos. Sim. Como aconteceu com a Bilquis. A Bilquis no início da primeira temporada mostra que a Bilquis está destruindo os templos antigos dela. Ela fica. Então, no livro ela é uma fodida. Mas isso é uma outra coisa que eu achei interessante. O tom que deram pra ela na série. Porque no livro, cara, ela é tipo uma pessoa jogada, capítulo, cara. Né? Ela aparece lá pra mostra e no final ela é atropelada pelo Technical Boy. Então. E na série criaram todo um arco em volta dela. E tá muito mais legal. São isso, coisas, cara, que somaram, né? O Neil Gaiman, ele participou do roteiro da série, né? Então, parece que um dos problemas das saídas dos showrunners, disseram que tinha a ver, que eram dois caras que tinham muitos projetos pessoais, mas ouvi rumores que o Gaiman, falou, meu, não quero mais esses caras. E aí ele entrou e começou a mexer na parada toda. Ele tem pica pra isso, né? Tem. Mas eu tenho um problema não com o Gaiman. Não chega a ser um efrit, assim. Mas eu tenho um problema com o Gaiman. Quem é um efrit, né? Só tudo, um efrit mesmo. Tudo que é mídia audiovisual, que o Gaiman põe a mão demais, dá um probleminha ali. Você pega o Mirror Mask, é difícil. Você pega o... A série do Neverwhere que saiu. É, que você fica meio, caralho, Gaiman, vai escrever, vai, fi. Mas tudo bem, mas o Gaiman é fantástico. Inclusive, beijo pro Aleph. Enquanto produtor, o Gaiman é um excelente escritor. Sim, melhor que tem. Sim. E deve ser muito boa aquela masterclass dele. Olha, pra mim, o primeiro episódio da segunda temporada tirou todo o meu ranço que eu tinha na primeira. Só concluir uma coisa que o Vinícius começou. Essa coisa da questão de os deuses existem como as pessoas enxergam hoje. Isso, quando eu tava lendo o livro, isso me incomodou muito, sabia? Porque eu falava assim, caralho, quer dizer que se todos os deuses estão nos Estados Unidos, então... Uma versão dele, sim. Então, aí é que no final é que é o grande arremate. Aquela cena, né? Aquela cena do Shadow na Finlândia, no caralho, onde ele tá. Na Islândia. Eu falei, nossa, cara, não acredito nisso, velho. E aquilo é o grande mind-blowing, e não a guerra. Se bem que a guerra, o que acontece por trás da guerra no momento da batalha é interessante, mas é meio broxante. Agora, aquela cena na Islândia é do caralho. E aqui, a guerra não é spoiler, né? Porque é isso que tá tentando acontecer desde a primeira temporada. Não. Mano, mas eu acho o seguinte, cara. Eu acho que a série tem que acabar exatamente como acabou o livro. Porque é ali que a sua cabeça explode. Eu acho que o Gaiman vai bater nisso, sim. Mas é bom, cara. Assista. Assista o American Gods. Pra entender. Acabou o programa. Eu já ia meter um spoiler, eu olhei pro Vinícius e falei, deixa eu segurar. Não, vamos falar desses dois filmes brasileiros. Qual o filme brasileiro que tá aí? Tem um curta. Cita o nome. São dois curtas. Calma aí. É rapidinho. 2 horas e 28. Então a resposta é não. Não vamos falar desses dois filmes brasileiros. Eu tenho que ir embora já também. Então, Dona Força e seus dois maridos. Não, cara, são dois curtas. Não, é Espelho de Carne. Caralho, esse é bom. O capeta aparece no fim, raba todo mundo. Zé do Caixão, dá pra falar pra cacete. Calma aí que eu spoiler pro Vinícius. Vamos pra ver. Vamos terminar, gente. Mas Zé do Caixão, acho que o André já falou no Mundo Freak, não foi? Não sei. Você já entrevistou o Zé do Caixão? Não. Olha, bom. Vamos fazer acontecer. Haverá várias versões desse programa, porque obviamente a gente não conseguiu arranhar nada. E existem filmes que merecem ou metade de um podcast ou todos. Então esperem, vai ter mais, tá Deus bom? Deus do Egito, por exemplo. Ou então, tipo... Não, calma aí. Eu vou fazer um desafio. Se tiver um filho da puta que fala, vocês esqueceram disso, eu não vou fazer mais porra nenhuma. Pronto. Vai ser só essa. Então foda-se, aí o problema não é nosso. É desculpa pra não fazer mais. Não, não. Ah, mas aí no comentário do podcast. Se tiver o cara que... Porque pro cara falar que esqueceu, é porque o cara teve que escutar o podcast todo. O cara tava aqui na mesa, né? Eu tô tomando essa decisão agora. Se tiver um filho da puta... Ah, então não vai ter. Falando. Problema. Aí o problema sabe de quem que é? É do não é meu, não é seu, não é do Andrei. É, exatamente. A gente faz o seguinte, a gente vai aqui nessa mesa, a gente comenta o filme, mas a gente não grava. Faz só na live, né? A gente fica só dando spoiler pro Vinícius. Inclusive no espetinho pra... Perfeito. Perfeito. Mas e se alguém falar que a gente esqueceu tal coisa e os outros ouvintes forem lá insultarem a pessoa? Aí eu acho que tá perdoado. Não. Aí eu quero que o cara descubra o IP e surre a pessoa na minha frente. Que isso, gente? da merda, vou distribuir chocolate pra vocês, cara. A gente tá muito no ódio hoje, né? Que isso, que lua é hoje? Que lua? Eu ia fazer a piada muito merda. Olha lá. Não, o que foi que vocês entenderam aí? Faz a piada, seu bosta. Não, faz a piada, vamos lá. Faz a piada do podcast. Olha o Naki, tá olhando pra você. Então é isso, gente. Muito obrigado por todos ficarem até aqui. Gostaria de lembrar que o episódio 50 está chegando, tá bom? Isso, queremos suas histórias. Mande sua história de rolê do Kleber para contato@magicando.com.br. Eu jurei que eu ia falar história de rola. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Que gostoso, beijo frito. Não disse onde. E vai pedir só de rolê do Kleber ou a gente pode falar de... Não, coisas legais também. Coisas legais pode também, né? Se o rolê do Kleber já pra gente é rolê mágico. Já, tem uns 4 ou 5 histórias já de rolê do Kleber. Não quero história legal, não. História de engrandecimento que se foda. Vai vender livro de autoajuda. Não, pô, mas aquilo que o cara contou pra gente lá no, na festa da lei... Legal. É uma história de vitória que é foda. Então, não, calma aí. Mas aquilo ali eu vou defender. Aquilo ali é um puta rolê do Kleber. Mas o cara precisou agir e deu a volta por cima. Que é isso que o rolê do Kleber faz. Entrou no rolê do Kleber. Quero saber. Ele se auto-klebenizou pensando no... Não vamos falar, não vamos falar. Pode contar no programa, será? Não. Isso aí o cara corre perigo. Assim. Ah, tá. Então, mas também o cara não precisa mandar coisa pra gente falando que fez um sigilo numa folha de ouro pra comer uma mina assim. Porque aí vai tomando seu cu você também, né, velho? Você podia comer a mina se fosse um cara legal e soubesse lidar com mulheres. Se você soubesse usar esse ouro... Se você fez o sigilo, você não consegue comer ninguém. Ou então você pode ser um cara legal, comer ninguém, porque a mulher não é obrigada a nada, né? E é isso aí, acabou. Então, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Pra você que escutou online, a gente. Pra você que tá escutando o podcast. E aquilo, beijo pra você. Ósculo no bode. Praise the sun. Andrei tá implorando o seu Armando de alguém aqui, até o fim desse episódio. Vocês gostam muito de datar nos programas, né, seus filhos da puta? Tenho culpa que você lança um mês depois. Eu não faço aqui no meu lugar? Você quer editar a porra desse programa? Jamais, eu venho de Suzano. Não tô de boa. Só eu não sei que porra é essa, velho. Cara, sai da mesa. Esse áudio, vamos te mostrar, você vai amar. Beleza, manda aí. É um amigo que seria muito seu amigo. Eu mesmo. O pessoal tá falando aqui que o Andrei tá indo contra o choque de cultura, isso não pode. É mesmo? É porque aqui é o. Eu quase desrespeitei o nobre ouvinte. Vou continuar. Quer falar alguma coisa? Não. Ô, professor, você quer falar alguma coisa pra turma? Você quer dizer alto o que você está fazendo com o seu colega? Sua virilha deve ser muito engraçada. Ah, não usa minha piada. Você sabe que eu falava isso, né? Porque os caras ficavam mexendo no celular assim, e fica, né, dando aquele sorrisinho. E aí, tipo, nossa, a professora não tá vendo que eu tô no celular. E aí ficava assim. Aí eu falava, nossa, sua virilha é engraçada, né? O cara, quê? Sua virilha, cara, isso, engraçadona. Porque eu queria falar outra coisa, né? O cara, por quê? Não sei se tá olhando pra ela e dando risada. A galera, cara! Porra. Aí a pessoa... Falei que desligar o celular. O bullying, ele é parte do processo educacional. Sim. Usem, amigos professores. Você não precisa de um relacionamento pra ser plena. Fantástico esse cara. Esse homem, inclusive, me rendeu o melhor conversa do Twitter essa semana, que foi Mizanzuki dizendo assim, retweetando esse vídeo falando: Jonathan tem que ser tombado, patrimônio da humanidade. Veio a Netflix e fez embaixo: pois não, certificado de tombamento. Mas o Mizuzu tá podendo, né, cara? Tipo, tombamos o Jonathan, não sei o que, como patrimônio da humanidade. Aí vem o Mizuzuki, me beija. Aí a Netflix bota um deles assim, tipo, melhor diálogo desta semana. Mas não pode, sabe por quê? Porque isso tudo foi algoritmo da Netflix. Palhaçada, algoritmo da Netflix tem que morrer. Isso foi roteirizado, isso é tão roteirizado.